Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e odeio Creepers, filha da puta! Aqui é Diogo Braga do Matando Robô Gigante e não me chame de Júnior, me chame de Indy. Aqui é Vinícius Duarte do site GamerView e eu jamais gostaria de acordar no limbo. Aqui é o Adrian da Ira e pasmem, Portal já foi um indie game. E aí, Monark aqui do Random Plays e o Indy é um mundo aberto. Aqui é a Zagal, cumprindo tabela. Muito bem, nerds, olha só que time, juntamos um time espetacular aqui de gamers pra gente falar mais uma vez de games no Jovem Nerd, dessa vez os jogos independentes, os indie games, cara, não são jogos do Indiana Jones. Caraca, indie é de independente? O que tu achava? Eu nunca soube o que era indie. São os índios que fazem jogos no mundo, né? Eu sei, cara. Tinha Indie Music, e é uma música descolada. Eu falei, porra. Entendi. Excelente. Tem muito jogo, cara. Essa faceta da indústria de games que agora tem, tá com mais força do que nunca. Vamos falar sobre isso. Certo? Certo. E-mail. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma semana de vídeos de Caneladas no Nerdcast! Vamos! E Azaghal, aproveitando o nosso papo de games independentes... Sim. Quem está neste mercado, quem está começando a trabalhar, quer desenvolver games independentes, vocês estão com o mercado fervilhando, vamos avisar que agora no dia 16 de fevereiro, às 11 horas, horário da costa leste dos Estados Unidos, que mandaram aí no briefing. Eu não sei. O que significa isso? Qual é o horário de Brasília? Bom, se você é um desenvolvedor de games indie, você tem a capacidade de descobrir que horas no Brasil é 11 horas da costa leste dos Estados Unidos. Caraca, o horário da costa leste. Pra mim seria complicado, porque eu sempre confundo leste e oeste. Sério, eu nunca sei. Então, olha só. Qual é a costa leste? Onde o sol nasce, Azaghal. Onde é que o sol nasce? Ah, você tá me zoando, né? Costa leste é do Atlântico, rapá. Ah. O velho oeste é onde? Né? No deserto? Califórnia, etc? Ah, sim. Velho... Olha, uma boa maneira. Acredito. Velho oeste. México então, ali. Exato, exatamente. Então, o pessoal vai fazer de lá um webcast... Certo. Pra quem quer saber sobre desenvolvimento de jogos nativos para BlackBerry. Olha aí. Certo? Eles vão explicar detalhadamente informações, chaves necessárias para a criação dos jogos para o tablet BlackBerry Playbook. E vão ensinar também como dicas, vão dar dicas de como você capitalizar e vender seus jogos no BlackBerry Playbook. Então quem está querendo desenvolver jogos para o BlackBerry... É um webcast imperdível, que os caras querem ensinar para todo mundo as novidades, certo? Excelente. Os especialistas do setor vão estar lá disponíveis para perguntas e respostas. Porra, irado. Vai ter uma sessão interativa disso. Excelente. E além disso, a RIM vai enviar para São Francisco, na Califórnia, 3 sorteados para participar da Game Developers Conference. Olha aí, que nome certo? Bonito. E a seleção vai acontecer durante esse webcast. Então você tem que participar, que você ainda tem chance de ir pra São Francisco dessa conferência. Irado. Tem que ter bigode? Pode ir sem bigode. Não, tu não vai fazer piadinha de São Francisco. Mas ó, as primeiras 100 pessoas a se registrarem no webcast vão concorrer a um tablet BlackBerry Playbook. E se você não conseguir ser os 100 primeiros, não se preocupe que eles ainda vão sortear mais 100 BlackBerry's Playbook durante o webcast. Ou seja, é BlackBerry Playbook pra dar e vender. Pra dar e vender. Então você vai aprender a desenvolver pro tablet BlackBerry Playbook. Você tem chance de ir pra Califórnia, rapaz. Eu ainda digo mais. Ah. Se um ouvinte do Jovem Nerd for um dos escolhidos pra ir pra São Francisco, na Califórnia, eu pago no meu bolso a boina de couro. Tempão, uma volta enorme pra fazer a piada. Então, galera, olha, clica aí no link para vocês terem mais informações sobre o webcast de como desenvolver para o tablet BlackBerry Playbook. Lê lembrando também a todos os ouvintes que estaremos a semana que vem, ou essa semana, dependendo de quando você estiver ouvindo. Ou já foi. Ou já estivemos. Mas eu estou falando da Campus Party 2012. Certo! Vai acontecer entre os dias 6 e 12 de fevereiro de 2012. Eu sou o carioca, eu falo 12, sim. Nós estaremos lá massivamente. Sim, todos os dias! Todos os dias fazendo várias apresentações lá dentro da arena, que é a área exclusiva, é o zoológico dos campuseiros. Só entra quem tem o... quem comprou o ingresso. É, cara crachá, só entra com cara crachá. Exato. Lá nós vamos fazer todo dia o Nerdcast Live. Sim, no palco de... Xoxomídia, sim. Também no palco de Xoxomídia, nós faremos um workshop... Certo. De como você se defender de um ataque zumbi. Sensacional. Vai ser um ampaçã, né? É, sim, mas né, uma introdução... Sim. A gente vai entregar o ouro todo, né? Assim de bobeira. Mas vai ser legal... A galera que estiver na arena vai poder assistir. Nós também faremos uma participação no palco de música. Olha aí. Às 5h30 da tarde do dia 10. E também vamos participar do palco de astronomia e espaço. Olha só que excelente. Uma mesa redonda sobre blogs de ciência com a participação ilustríssima do nosso protegido Blue Hand. Olha só o Blue Hand em pessoa. É o primeiro evento oficial do Blue Hand, cara. É verdade, é que bonito, é assustador, cara. Né? 2012 é um ano diferente, né, cara? Totalmente, né, cara? Mas... fora isso tudo... Exato. Se você, por acaso, resolver ir lá, você tem uma chance. E uma chance apenas de nos encontrar. Como assim uma chance? Porque nós estaremos do lado de fora da arena. Ah, quem não tem ingresso, não deixou sim, isso claro. Sim, tá, é verdade. Sim, ok. Então você que não tem ingresso, mas por acaso resolveu aparecer na Campus Party para ver a área Expo, que é a parte de fora, onde as pessoas podem entrar. Você tem uma chance de ver o Jovem Nerd, que é no dia 8, quarta-feira, 3h30 da tarde, nós estaremos no Cubo de Conteúdo fazendo o que a Bia Grande já chamou de Epic Nerd Fight. Olha só. O que é aquele negócio de você ficar comparando as coisas? Quem é melhor, Star Trek ou Star Wars? Vai ser maneiro, cara. Vai ser legal. Além disso tudo, nós vamos participar, música de glória, do Cubo Geek. Caraca, Zagal, foda. O que é o Cubo Geek? A gente acha foda, ninguém sabe o que é. Cubo Geek, exatamente, né? É um sonho da podosfera. Sim. É o desejo de todo podcaster realizado. Muito foda. É um estúdio. Isso, um aquário de vidro dentro de um aquário de gente. Não? Exatamente. Lá dentro desse estúdio... vão ser realizados gravações de podcast, streamings ao vivo de podcast com convidados. Uma programação foda. Todos os dias nós temos nosso espaço no Cubo. De 9 a 9h45 faremos o nosso streaming diário. Sim. Com convidados. Essa é uma parada minha, Mauro Júnior. Fique de olho no nosso Twitter para ver os links. Isso, é a melhor maneira de você acompanhar. Além disso, outros podcasts como Matando Robôs Gigantes, como Papo de Gordo, como We Are Geeks e Radiofobia também vão ter seu espaço à noite para fazer seus programas ao vivo. Isso é foda demais, cara. Foda demais. Durante o dia vão ter vários workshops. Eles deram até outro nome, mas eu não sei chamar de outra forma. Então são workshops dentro do Cubo com vários conteúdos pra quem gosta de podcast, sobre edição, sobre pauta, sobre tratamento do áudio. Vai ser uma programação do caralho. Assim que ela estiver disponível, vai estar lá no site, no Jovem Nerd News. Você vai poder acompanhar. Sim. E além disso tudo, você, malandro, que tem um podcast, pode ter a chance de usufruir do Cubo Geek. Olha! De um estúdio com ar-condicionado individual. Você vai poder usar ele por um período durante o dia. Isso é muito foda. Imagina você começando um podcast e tem a oportunidade de utilizar um estúdio com equipamento foda. Vai ter tudo. Não é só o quadrado de uma bolha de silêncio. Né? Vai ter tudo o que é necessário para funcionar. É um estúdio mesmo. Então, para você que é podcaster, que está começando, que já tem seu podcast, não importa. Você pode ter a chance de usar o Cubo Geek. Para isso, você vai entrar no Jovem Nerd e no post desse Nerdcast. Se você já passou de domingo, dia 5, um abraço, não tem mais chance. Se você está escutando isso antes do dia 5, parabéns. Você ainda pode participar, é só clicar no link do post da Campus Party, que vai levar para um formulário. Você preenche e cruza os dedos, maluco. É isso aí. Mas não tem muito tempo. Nerdcast sai sexta-feira. Você tem sexta, sábado e domingo pra fazer a sua inscrição, mandar os dados do seu podcast e poder participar. Então, cara, isso é uma puta oportunidade pra todo mundo que curte podcast, curte fazer e vai estar na Campus Party. É importante pra caralho dizer isso, né? Tá na Campus Party. Não adianta, cara. Você tá no Acre, não sei, em Roraima e querer se inscrever. Eles não vão pagar essa passagem nunca. Sabe? Então você tem que estar na Campus Party, sim. Você pra... tem que ser campuseiro. Tem que ser campuseiro. Não adianta também ficar na parte... Expo. É, exato. Você tem que ter a cara crachá. Cara crachá, você pode participar, sacou? E se você não quiser ouvir o feedback de dois Nerdcasts, porque semana passada teve dois Nerdcasts, Nerdcast duplo. Se você não ouviu, vai lá. Você pode pular para... 23 minutos e 43 segundos. Muito bem, Azaghal, zilhões de e-mails. Você, a gente vai ter que dividir aqui, que são dois assuntos completamente diferentes. Sopa e pipa e filmes com finais horríveis. 37 nerds mandam a animação que explica o final de 2001. Okay. Eu não tive saco de ver. E eu, um nerd, mando vocês ouvirem o final do Nerdcast. Explica também o final do jogo. Outros filmes com finais horríveis de acordo com os ouvintes. Vamos guardar para um outro Nerdcast, que né, nunca vai faltar tema assim, certo? É verdade, Slave Robot, guarde aí. 52 nerds comentaram sobre o Pirate Bay patrocinado pelo Paulo Coelho como o mago dos nerds na capa do site. Mas não é patrocinado, né? Não, não é patrocinado. Eles estavam... Eles estavam homenageando o Paulo Coelho pela sua postura piratista. Ele liberou os livros dele todos pra você baixar. Ele incentivou que as pessoas baixassem, né? Exato. E vai, não vai dar merda. Vai continuar rico. Todas as empresas vão continuar ganhando dinheiro. Essas coisas. Clarice Senna envia um link. Conheça a Lei Azeredo. Olha aí, importante. Fábio Pitombeira manda o texto do Mega Upload do YouTube. No fundo, são a mesma coisa. E vários vídeos enviados, Azaghal. Incluindo o DeLorean no Brasil. Caraca, eu vi. É uma reportagem que dá uma vergonha do jornal, do repórter, cara. Caraca, é horrível. Assista pela vergonha alheia. Ai, meu Deus. Por que eu não vi? Dá vergonha? Ah, é horrível, cara. O cara é muito sem jeito, cara. E aí fica aquela reportagem, o cara fica interagindo. Cara, é muito ruim. É muito ruim. Outro vídeo, avisos contra a pirataria que passou no IT Crowd. IT Crowd. IT Crowd, é verdade. IT, que porra é essa, né? Mr. Mubato, né? Puta, é muito engraçado. Aquela justamente zona daquela parada... Que do... passa nos vídeos legais, legalizados, exato, né? Exato, né? Você baixaria uma bolsa. Avisos contra a pirataria japoneses. Cara... Na verdade, é um aviso só, né? Porque aviso... o plural de Slave Robot, o que acontece? Por quê? Por quê? Tudo no Japão tem que ser bizarro. Tem que ser bizarro, né? You are bizarre. Isso, muito... You are bizarre. Homenagem ao Jovem Nerd em Minecraft. Olha aí que legal, Azaghal. E construiu uma fortaleza para o Jovem Nerd. Olha só. Tem os nossos quartos. Tem o ele seu... é muito doido, né? Porque ele botou casais em quartos separados, né, cara? É, né? Tem o quarto. Eu entendi que era o quarto de cada um para dar uma... Porra, botava uma escrivaninha, né, cara? A cama de solteiro? Mas o quarto das Azaghal era maneiro, que tinha o My Ex, My... É muito divertido. E mandaram um vídeo também do Mario Bros, né? Uh-huh. Respondendo ao PETA. É genial. É muito é foda. É foda demais, cara. Perfeito. Puta, cara, perfeito, cara. É muito foda. Muito foda mesmo. Artes dos fãs, Azaghal versus Aliens. Ficou maneiro. Zenon Filho. São, foram várias artes, a gente tem que dar uma resumida. Azaghal e Jovem Nerd contra Sopa Pipa, por Alexandre Augusto. Uh-huh. Azaghal e Alotone Minimalistas, por Danilo Saltarelli. Adorei, foda. Muito maneiro, né? Uh-huh. E outras artes também enviadas por Daniel Evangelista, Nauê Magalhães, Alésio Mugnani, Ricardo J. Souza. Ah, o infográfico do Homero Maier. Caraca, isso. Quase que esqueci, cara. O cara fez um infográfico da história do Nerdcast, cara. Desde o episódio 1 até o passado. Muito obrigado, Homero. Ficou muito, muito foda mesmo. Ficou animal, cara. Valeu mesmo. Obrigado. E o Nicolas Daniel mandou a Nerd Tower, uma ilustração da visão dele da Nerd Tower, que o Jovem Nerd fez no último Nerd Player de Minecraft. Eu falando na terceira pessoa de novo. E o cara fala assim... Tá ficando maluco. Olha só, cara. Eu adorei porque ele conseguiu mostrar o que que... A gente imagina daqueles cubos gigantescos. Adorei a torre, vou guardar aqui com carinho esse desenho. Muito bom. Primeiro e-mail, Bruna Dir. 25 anos, doutorando em computação no Rio de Janeiro, RJ. Estava ouvindo o último Nerdcast quando vi vocês falarem mal do final ruim de O Planeta dos Macacos, de Tim Burton. E aí surgiu a pergunta, vocês já leram o livro de Pierre Boulle? Não, próximo. Ela vai dar um spoiler do livro aqui. Não lembro de onde veio a inspiração de Tim Burton para recriar essa história, mas o final dado por ele se assemelha bastante com o final do livro. Puta, que merda então o final do livro. O spoiler do livro. Liz consegue escapar do planeta dos macacos com Nova e seu filho. Quando pousam na Terra, uns 700 anos depois de decolarem, chegam em um lugar parecido com Paris. Só que, ao saírem da nave, descobrem que o planeta também foi dominado por macacos. Voltam a fugir na nave e Ulisses escreve a história que viveu e joga junto de uma garrafa no espaço. Essa garrafa foi encontrada por duas personagens no início do livro e é por meio delas que conhecemos a história de Ulisses. O mais legal e surpreendente é que, ao longo do livro, achamos que esses personagens estão viajando pelo espaço. Só no último capítulo descobrimos que eles são macacos também, que não acreditam na existência de humanos inteligentes e que a história de Ulisses deve ser piada de alguém. Não entendi. Não entendi mesmo. Você entendeu? Eu acho que a Estátua da Liberdade é o melhor final. Patrícia, 34 anos, professora de História, Mauá, São Paulo. Como assim, onde os fracos não têm vez, tem um final ruim? Olha aí. O final é completamente coerente com todo o filme. Sim, o filme é sobre o dinheiro também, mas principalmente sobre o deslocamento de um indivíduo em uma determinada sociedade. Tanto é que o nome do filme em inglês é No Country for Old Men. Isso é, não há lugar no mundo atual, na sociedade atual, para os velhos. Uh-huh. Aqueles que compartilhavam valores de uma sociedade que não existe mais. Certo, ok. Assim, o Tommy Lee Jones, em seu próprio papel, não consegue compreender mais os métodos, modos e violência daquele Brave New World. Eu não consigo falar world da forma correta. Ele então se aposenta e, enquanto conta seu sonho, mostra o quanto não há lugar para pessoas como ele neste mundo. O chinês é ruim. Entendi, mas... Porra, esse filme em português podia chamar O Que Que Há Velhinho, né? Que pariu. Larissa Cury, 23 anos, estudante de comunicação, também do Rio de Janeiro, capital. Achei muito interessante o Nerdcast sobre finais ruins de filmes, e já acrescentando que concordo bastante com os comentários sobre inteligência artificial. Mas aí vai um pequeno esclarecimento. Quando vocês dizem que o final do Submarino é do Kubrick, e o dos Mecha, que parece alienígena, já é o final do Spielberg, se dizem pelo estilo, é porque um é o final mais água com açúcar do que o outro. Compreendo e até concordo parcialmente. Mas acho importante esclarecer, até para outros nerds que não saibam, o Kubrick não escreveu até aquele ponto e depois o Spielberg escreveu a cena seguinte, como muitos pensaram na época e ainda pensam. Na verdade, Kubrick sempre teve a ideia de que David chegasse até aquele ponto em sua jornada. O que muda são algumas particularidades do roteiro. De acordo com alguns sites, nessa última cena, David prepararia drinks para Mônica ao invés de café, mas a cena sempre existiu. Quem é David? É o garoto, porra, o robô. Em entrevista, Spielberg esclareceu que os últimos 20 minutos do filme são do Kubrick. Tem um link aí. Ainda queria acrescentar que o final de AI, pra mim, é do tipo que o Android descreveu como acaba bem, mas não acaba bem coisa nenhuma. Exato. Apesar da sequência com Mônica ser a realização do propósito da vida de David, aquela última metáfora do narrador, abre aspas, pela primeira vez ele foi para o lugar onde os sonhos nascem. Tem muitas interpretações e pode ser um final nada feliz. Eu acho que depois que a tela apaga e os créditos sobem, foi uma tristeza eterna ali pro David ou pro Ted. Okay. Quem é Ted? Era um robô ursinho. Tu não lembra de nada, porra? Porra, David e Ted, garoto e ursinho, né, gente? Anderson Cunha, 27 anos, programador de jogos da Electronic Arts. Ó! Oh. Pequim, China. Olha onde tudo é feito nesse mundo. Jovem Nerd, você disse que imagina como seria um mundo com a internet totalmente vigiada. Pois é. Isso já existe na China. É, ele pode falar com propriedade, é verdade. A China conta com quase 500 milhões de usuários de internet. Todos estão submetidos ao controle de tráfego, que funciona exatamente como comentado no programa. Na verdade, um pouco mais complexo. Uhum. Os provedores filtram todos os pacotes dos usuários buscando por conteúdo ilegal, entre aspas. A diferença é que aqui o ilegal é político e pirataria é algo tão comum que coisas não piratas são difíceis de encontrar. Sabem o que mais eles vigiam, Jovem Nerd? SMS. Olha. As operadoras precisam ainda armazenar os SMS por 2 anos, se minha memória não falha. É, rapaz, é isso aí mesmo. Caraca, e é isso que os Estados Unidos e a Europa estão querendo pro mundo. É, né, cara, é por isso que a gente tem que... Sinistro, sinistro. Stand our ground, cara. Não pode deixar fácil, cara, porque... E é uma vida de merda com tudo, tudo vigiado. Puta que pariu, cara. Guilherme Nagueva, 26 anos, consultor em desenvolvimento e performance web, Rio de Janeiro, RJ. Há anos sou fã, ouvinte assíduo do Nerdcast, apesar de nunca ter mandado um e-mail. Também sou vizinho do escritório de vocês, exato 2 andares acima. Olha aí. Ele trabalha com o Andersauro, será? Mas isso não vem ao caso. No último Nerdcast, o 295, nosso brother Marco Gomes comentou sobre o percentual de audiência que está na mão dos grandes portais brasileiros, Terra, UOL, Globo, IG e afins. O quanto isso deve ser maquiado para o público. Pois assina embaixo elucidando um caso aos senhores. Trabalho há alguns anos em agência de publicidade e é normal termos contato direto com responsáveis pelas estratégias de grandes portais. E é normal esse povo ouvir me consultar sobre como ganhar dinheiro na internet por conta do meu trabalho como consultor em performance de projetos. Pois bem, certa vez eu mostrei que eu era responsável pelo portal X e ele expôs alguns números do site. Será que, peraí, calma aí, que vai que existe um portal X? Né? Não é um portal X, ele quis dizer, velho. Sim, não, mas né, vamos, né? Porque às vezes a pessoa, eu acesso o portal X. Exato, tá certo. É, um portal qualquer. É, portal qualquer. É, bom, e o cara falou de page views, conversão, tráfego orgânico, coisas do tipo. Como trabalho com isso, desconfiei do que ele disse e decidi fuçar o código-fonte do site. Pra minha surpresa, ou não, ele tinha vários códigos de JavaScript para alterar informações passadas ao Google Analytics. Caralho, existe isso? Tem de tudo, né, nesse mundo. Dias depois, eu almocei novamente com o sujeito e questionei sobre a técnica. Você tá maluco? O cara fez um... Confrontou o cara. Confrontou o cara. Agora você tem que ir até o final, maluco. Porra, muito bom. Chegou na mesa e tá me chamando de palhaço? Aí o cara respondeu, ele falou aqui... É uma técnica comum no mercado, disse ele. Assim como instalar barrinhas em sites de terceiros e tomar audiência para si. Olha tal. Não, mas isso, a parada da barrinha, todo mundo sabe, né? A gente falou no Nerdcast passado que os portais contam audiência de todos os parceiros. E o reload automático? Ainda bem que caiu em... Ainda existe, mas caiu em desuso, né? Que era insuportável. Puta merda. Perguntei como ficava a questão junto ao IVC, Instituto Verificador de Circulação, órgão que, em teoria, ofere as métricas de veículos impressos e digitais. E ele respondeu, sou um dos responsáveis pela área digital do IVC. Isso não é problema algum, nem pra mim, nem pra grandes veículos. Tá aí, fim de papo. Tirei suas conclusões e, caso não concluam nada, ajudo-os com um belo bem-vindos ao Brasil. Infelizmente, esse é o nosso país. Fim da transmissão. É isso aí, cara. Tire suas conclusões, cara. Não fique... peraí, também não tá ofendido com isso? Aonde? Isso é desde sempre, né, cara? É pra gente aprender que a gente não pode confiar em tudo. Você não pode confiar em nada. Nada, pra falar a verdade. Você tem que ser paranoico que nem o Mel Gibson. Lembra daquele filme? Por que o Mel Gibson? No filme que ele botava o fósforo na porta? A Teoria da Conspiração. Isso, esse filme é bom, cara. Ô, Dave, você é um jogador casual de iPhone, certo? Ou não? Nem encosta nos jogos de iPhone. Cara, eu sou jogador casual de porra nenhuma, cara. Porra nenhuma, né? Só hardcore. Olha, o único jogo que eu joguei com mais intensidade recentemente era aquele que o meu nome era... Esqueci até o nome de tão bom que era o jogo. De iPhone? Era de iPhone, aquele que você... Era tipo um xadrez, sabe? Não era um xadrez, eram naves contra naves. Batalha naval? Não, não. Mas era parecido, na verdade. Batalha espacial. Lembra que a gente jogava? Era o Star Galactica. Uniwar. Uniwar. Puta, já faz séculos isso. Mas nossa, era um jogo legal, eu gostava, era divertido. Você jogava com várias pessoas, vários jogos. Exato. Era um jogo bem interessante, mas depois o pessoal parou de jogar. Atualizações, né, do reloginho lá do xadrez. Cada vez mais demorada e acabou perdendo. Eu gostava desse jogo porque você não precisava jogar o tempo inteiro, né? O Isinobre queria ressuscitar a comunidade de... Era legal, porque você jogava assim, ó, pinha, pitou, fulaninho fez o movimento. Aí tu ia lá e fazia o teu, sabe? Era um jogo que copiava, meio que copiava as raças do StarCraft, né? Olha. E ele tinha um tabuleiro lá... Hexagonal. Hexagonal, com os cenários e aí você, porra... construir as unidades e... É legal, porque você tinha criaturas que iam por debaixo da terra, tinha outras que iam pela água, tinha outras que voavam, tinha outras que só iam sobre a superfície. E aí eles tinham stats diferentes, você precisava de pontos diferentes pra matar. Era legal. Era em tempo real também? Não, não. Diferente do StarCraft, ele era em turno. Então era legal porque você, né? Você fazia o seu lance... Botava o celular no bolso e você ia fazer essas coisas. Aí... Era tipo xadrez pelo correio. Exato. Né? É, mas por isso que eu falei que era xadrez, entendeu? E aí quando o cara te mandava fazer um lance, tocava aqui o push, né? E te dava um aviso, ó, fulano jogou. Aí você ia lá e jogava, bem divertido. Tudo a ver com o telefone isso, né? Tudo a ver, tudo a ver. Olha, vamos ressuscitar o Uni, eu quero ressuscitar. Aí, galera. Ah, vamos lá, então eu topo, hein? Alô, Tony é o meu username. Eu só não lembro qual era o meu. O teu era Zagal, pô. Era Zagal? Olha. Vamos ressuscitar o Uniwar, né? Vou anotar aqui. Uniwar. Pô, eu vou instalar de novo agora. Uniwar. Tem pra PC esse jogo? Ou é só celular? É só celular, cara. Eu não sei, mas é um baita indie game que fez um sucesso do caralho, cara. Olha aí, isso é um indie game? É, cara. É um jogo independente, né? Todos esses jogos de celular, cara, com exceções dos jogos que vêm pelos grandes estúdios, sei lá, The Sims 3 pra mobile, é diferente, vem da EA e tal. Agora, esses jogos que tomaram de assalto as App Stores, são todos independentes. Os caras que no fundo de quintal faz jogo e de repente o cara tá milionário. Angry Birds é independente? Ele começou independente, agora já virou... Os caras já viraram publisher, né? Mas começou independente, sim. Oh. Exato, cara. Esses caras... Teve outro cara, que os irmãos, eu acho, que ficaram milionários com outro, que era o Doodle Jump. Doodle Jump, cara. Sim. Né? Que era aquele bonequinho que ia pulando nas plataformas e tal. Super simples, cara. O jogo mais simples do universo, cara, essa porra. E os caras venderam milhões e milhões de unidades. Fruit Ninja, cara. Fruit Ninja. Ninja é um ótimo exemplo. É bom levantar aqui, olha eu falando, interagindo. É bom você ter em mente que esses jogos índios, eles fazem muito sucesso porque o preço deles é muito barato. Exato. Né? Sim, com certeza. Claro, né? Você não tem que pagar uma fortuna, pagar, sei lá, R$1,99, se for caro, R$2,99. Vale o risco, né, cara? O famoso valor. Exatamente. Um amigo seu fala assim, porra, baixou um jogo irado. É, Uniwar, tu vai olhar R$1,99. Tu fala, pô, vamos ver qual é, né? Se eu jogar uma vez ou duas, que no americano tem muito isso de do valor da diversão, né? Uh-huh. Aí eu compro um jogo de videogame, eu vou me divertir tantas horas e custou tanto, valeu a pena. Eu vou no cinema, gasto tanto e não me divirto mais nada, né? Exato. Mas uma pergunta, você consegue se divertir agressivamente com o seu celular? Nossa, cara, muito. Olha, tem um aplicativo do vibrador aqui, né? Dá pra pessoa se divertir agressivamente. É indie, é indie. Né, cara? É indie. Não, por exemplo, eu não consigo. Eu, quando tive o meu primeiro smartphone, eu achei que a minha vida ia mudar, assim, em termos de jogos, e que eu ia... Puta que pariu, eu tenho... Porque, você sabe, né? Eu tenho essa parada, esse trauma de a vida toda... Não é trauma, vai se fuder, né? Pronto, hein? Pronto. Get a life. Tô pronto já. O quê? Instalei o Uniwar. Tá bom. E meu usuário é Azaghal mesmo. Tá bom. Então eu tô aqui. Quem quiser pode instalar e já vamos jogando aqui. Vamos jogar, beleza. Dá pra jogar quatro ao mesmo tempo. Você do caralho. Então, olha só. Jovem Nerd só quer saber de jogar de quatro. Culpa é minha. Cara, não falei nada. Culpa é minha. Ó, tem aqui pra Android, será que dá pra jogar com usuários cross-platform? Apple? Vamos testar. Qual é o seu usuário? Diz aí. Tá bom, para o Nerdcast, pra todo mundo sensacional. Pô, mas o Nerdcast, não é, a gente já falou isso várias vezes, em várias entrevistas, várias palestras. Enquanto a gente estiver se divertindo, é o que importa. Esse é o controle de qualidade. Nesse programa, eu com certeza vou me divertir muito mais jogando Uniwar... do que discutindo sobre jogos indígenas com vocês, cara. Então, ó, eu não vou comprar, não. R$8,90 na Android Market. Caraca, seu Android! Super patrocinado mesmo. Não, calma aí. É R$8,90 ou dólares? Reais. Não, então tá certo, que ele custava $5 na nossa época. Tá certo, tá bom. Só vale a pena. 8, no... Ó, se você dividir o número de horas, você vai jogar essa porra por 8,90, vale muito a pena. Existe uma classificação de jogos que se chama AAA. Jogos AAA, Azaghal. Pra ficar fácil de falar. Triple A. Triple A, exato. São jogos blockbusters, são equivalentes aos filmes de Hollywood, né, cara? São jogos de grandes orçamentos, de grande vendagem. É, é uma indústria absurda, né? Sim. Tem muita gente que não tem noção. Já é maior que cinema, já. Exato, a indústria de games em faturamento ultrapassou a indústria de cinema, cara. É muito impressionante isso. Sabe o que me impressiona? O Azaghal saber disso me impressiona pra caralho. Mas sabe o que me impressiona? É você achar que eu não sou uma pessoa culta. É porque a indústria dos games tem público de cinema equivalente e os produtos são muito mais caros, né, cara? $60 no lançamento AAA, por exemplo. Então, eles são mais caros, mas se for pensar, o custo-benefício de um jogo é muito maior do que de um filme. É o tempo, né? Depende do quanto mais caro você considera. Porque se você vai ao cinema, você não vai seco. Com certeza. Você vai comer uma pipoca de 20 quilos e um 10 litros de refrigerante. Refrigerante, né? Eles metem a faca hard, né? Esses negócios. É muito caro. Não, mas assim, tem uma diferença de preço mesmo, né? Isso é verdade. Bom, vocês estavam comentando aí sobre os games AAA e vale citar como que surgiu aí os primeiros jogos independentes, né? Sim. Eu, particularmente, não consigo dizer qual foi o primeiro. Acho que é uma tarefa impossível até. Cara, você tem que ir lá pro início do PC, cara. Que nem fazia jogo no fim de semana em casa, entendeu? Ué, mas jogos indies são só jogos de computador? Não. Não, é que começou isso. Começou com PC. E assim... Na verdade, o primeiro jogo da história, ele foi um jogo indie. Porque ele começou em cima de uma motivação de algumas pessoas interessadas em transformar aquilo em algo, né? Eu acho que pra gente discutir o jogo indie, seria bom dar uma caracterizada no que é um jogo indie. Né? Exato. O jogo indie nada mais é que é um jogo independente. Ele é feito sem muitos recursos, normalmente por poucas pessoas, não é uma equipe, né? E o Diogo disse aí que o primeiro jogo foi o jogo indie, e isso ele tem razão, porque se você for pensar várias décadas atrás, jogo era uma coisa que não muitas pessoas conheciam, e aquelas poucas pessoas que conheciam não tinham estrutura e também não tinham investimentos para aquilo. Quem que ia investir em algo que não existia? Então tá certo em classificar como jogo indie, né? Exato. Aliás, um exemplo, até pegando este ponto de vista, seria no caso do Prince of Persia, o primeiro. Foi produzido por duas pessoas. Duas pessoas, né, cara? Exato. Duas pessoas. São dois irmãos. E enquanto um programava, o outro era filmado, né, com a câmera caseira e tal, fazendo os movimentos do príncipe pra depois passar pros sprites, né, pra simular os movimentos. Porque no jogo é muito difícil, né? Motion capture, cara, no jogo. É. Exatamente. Muito Mas... na época era uma revolução tremenda, né? E os caras tirarem essa sacada de filmar e adaptar no jogo, né? E você vê a qualidade, né? A diferença da qualidade do movimento do jogo é muito boa. É fantástico. E além do Prince of Persia, eu acho que os jogos independentes começaram a ganhar força pra valer nos anos 90, porque começou até aquela onda de sharewares. Né, os famosos trials, né, que você podia testar em alguns dias, ou mesmo as demos, né? Só que o engraçado é que ninguém dava muita atenção nessa época, justamente por ser muito popular. Então, ainda era uma coisa de nicho, né? Eu acho que a atenção ainda estava muito voltada para os consoles, né? Então, demorou um bocado para esses games pequenos, de produtoras pequenas ganharem força no mercado. Talvez porque você não tinha como emplacar eles, né? Assim... Isso tudo é engraçado de analisar de uma forma macro. É a mudança de comportamento do mercado, né? Porque antigamente você só tinha grandes empresas que controlavam todo o processo. E aí só era publicado o que eles quisessem para ser vinculado na plataforma deles. Hoje em dia, né, os jogos indie podem ser... Tem essa força de mercado porque você pode fazer algo para uma plataforma genérica. Você sabe que existia um motivo para isso? Foi o que derrubou o Atari e criou a primeira crise crise na indústria de videogames, que achavam que os videogames iam, consoles, iam morrer, assim, tinham acabado de nascer e iam morrer, porque a Atari não licenciava os jogos. Então qualquer maluco podia fazer jogo, jogo indie, entre aspas. Tanto que tinha jogo de sexo do Atari, você lembra? Sacanagem e tal. Porque não tinha zero controle. Então o que acontecia? Tinha uma explosão de bilhões e bilhões de jogos. Você ia na... Cara, eu lembro, cara. Estamos falando de Brasil, que não é o mercado gigante dos Estados Unidos. Mas eu ia nas lojinhas de jogo de Atari e o cara tinha uma parede gigante de cartuchos. E eu falo assim, beleza, qual jogo você quer? Eu falei, cara, eu não sei. Não sei, né? Faço ideia. Que é? Dá uma parada maneira aí que você tá vendendo, sabe? Porque... E era muito jogo, então por isso ninguém sabia, ninguém atestava a qualidade dos jogos, então ninguém sabia o que era jogo bom ou não. Então até jogos que tinham marcas grandes, tipo licenciados, o grande fiasco do jogo do ET, você lembra? Quem jogou o jogo do ET do Atari, sabe o que é um ódio, sabe o que você sabe sentiu... É o pior, né, cara? Você sabe da história em torno desse game, né? Do mito, né? Do mito do cimento. Enterraram, né? Exatamente, enterraram milhares de cartuchos que ficou encalhado. Exatamente. Mas então o que aconteceu? O Atari entrou em crise por causa disso, depois a Time Warner comprou, e aí os caras entraram com visão de corporação e já tava tudo fodido e tal. Cara, era bom. Tem toda uma história por trás disso, mas aí o que aconteceu? Depois o nego parou com essa porra de, ó, não vamos deixar qualquer pessoa desenvolver jogo pra nossa plataforma. A gente vai ter que... Exatamente. A gente vai ter que dar o nosso selo de ok, você pode e tal, porque senão vira uma zona do cacete, né? Uhum. Eu não quero ser responsável por isso. Outro ponto com relação a isso, cara, é a questão da tecnologia, né? Nos anos 90, quando começaram essa época do shareware, você não tinha como fazer uma distribuição bacana desses trials e tudo mais. E coisa que depois do ano 2000, com a internet melhorando e tudo mais, ficou mais fácil você disponibilizar isso. Ou seja, a distribuição de um jogo barato, ela não impossibilitava que o cara produzisse aquele jogo. Então o cara podia na casa dele fazer o joguinho dele lá e distribuir pela internet da maneira que ele quisesse. Sem internet, um custo gigantesco de uma grande empresa e tudo mais, entendeu? Eu tinha que botar na revista com CD-ROM, essas merdas. Pois é. Milhão de demos na revista, lembra disso? Lembro. 200 mil demos. É verdade. Só jogo merda, né, cara? Só jogo merda, você não jogava nada. Não, mas nego fazia super menu na PC Gamer lá, tinha Hello, I'm the Coconut Monkey. Aí ele... E aí tu encostou os demos, aí você instalava mil demos e... Eu lembro que tinham milhões de variações de River Raid, cara. Esse ponto que o Diogo tocou sempre foi a chave decisiva do indie game. O indie game sempre dependeu de um meio de distribuição barato. É o canal, né? Pois é. E aberto, porque se você for pensar, o indie game teve uma força no começo dos jogos, e depois ele deu uma morrida, porque grandes estúdios foram dominando, a Microsoft dominando com... Age of Empires, a Blizzard, que já vinha dos consoles dominando o Diablo, né? StarCraft, e não existia essa coisa de mídia social, não existia Steam, não existia internet. A internet não existia praticamente. E a Xbox Live, aí quando veio esses recursos, que hoje é a Xbox Live, Steam... Foi aí que os jogos indies conseguiram uma mega força de novo. Exatamente, vale lembrar também que antes era programação nas linguagens mais complicadas possíveis, né? E agora tem um monte de coisa, né? Tem várias engines e softwares e... Framework. Assim, exatamente. Uma coisa que ajudou muito a impulsionar esse mercado indie no PC foi o software Game Maker. Não sei se vocês lembram aqui. Clássico Game Maker. Eu usei ele na faculdade pra aprender a fazer. Existe até hoje. Prototipar é uma maravilha, cara. Pra prototipar game, pô, é uma maravilha. Você faz rapidinho. Ele é bem facinho mesmo. Cara. Você tem uma ideia. Pô, se tive uma ideia, quero ver se minha ideia funciona. Antes de você meter a mão pro programar, você pega lá um Game Maker da vida. Tem várias derivações hoje em dia, né? Tem a Construct, tem o Game Salad e tal, que você não usa programação. Você só vai mexendo. Pô, já eu usei o RPG Maker. Sensacional. Eu jogava uma aventura de RPG, cara, que um camarada com Change lá do Melhores do Mundo, ele começou a fazer um jogo de RPG no RPG Maker, seguindo a linha da nossa aventura, assim, tipo, então a gente jogava a parada e a gente achava que ia fazer o maior sucesso, sacou? Excelente. E bom, voltando a falar do Game Maker, para os ouvintes saberem, aí tá disponível para PC e Mac. É, ele é pago, mas tem uma versão light para você começar ali, né? Mexer, é bem intuitivo para aprender assim, inicialmente. E continuando aí nessa ainda nos anos 90, o Macromedia Flash MX 2004, lembram dessa versão? Foi quando eles introduziram nessa versão o ActionScript 2, que permitia não apenas aprimorar as animações, mas fazer programação dentro do software. Então, cara, isso impulsionou muito os web games, cara. Isso. E aí, com eles surgiram vários portais especializados, entre eles o Newgrounds e o Congregate. Congregate. Tem uma coisa em relação ao Flash que é interessante, é em relação à base instalada dele, porque o Flash ele não é padrão, né? Ele vem, você tem que instalar antigamente, né? Você tinha que instalar o plugin. Só que a questão é que ele veio como uma ferramenta de design, então todo mundo usava para fazer banner animado, bonitinho, então todo mundo acabava instalando o Flash para poder ver os sites. Então, isso. Quando ele virou uma ferramenta de desenvolvimento de games, que na verdade é uma ferramenta super aberta e genérica, todo mundo já tinha instalado o Flash. Então, era como se fosse um jogo de browser como outro qualquer. Isso que foi um grande diferencial, foi o Flash ter começado como uma coisa que não era de games. Senão ele atendia até ter uma certa resistência, por exemplo, como tinha um certo tempo atrás com a Unity, não sei se vocês conhecem. Exatamente. Né? Unity 3D, né? Unity 3D, que ela tem, que dá pra fazer jogo 2D também agora, né? Tá uma das melhores ferramentas que tem pra jogo independente e tal. É muito bom. É, a gente usa na empresa, é fantástico. Né? É, não, a base instalada do Brasil é a terceira maior do mundo, sabia disso? Olha, não. É a terceira maior base instalada do mundo, é. Então, assim, há uns 2 anos atrás, você fazia um jogo em Unity, você tinha um bounce rate muito alto, porque o pessoal chegava na sua página, olhava e falava, tem que instalar plugin de sei lá o que, não vou instalar. Hoje em dia, como já tá muito difundido, quem joga um ou outro jogo de Facebook, tipo assim, já tá com o Unity Webplay instalado. Então, quando o cara vai jogar um novo jogo que alguém lança, independente, já é transparente. Ele vai jogar, é como se fosse o Flash, entendeu? Já tá com tudo instalado que ele precisa pra rodar. Exatamente. Essa base instalada que é um diferencial bem importante. No Flash funcionou por causa dos banners, dos sitezinhos bonitinhos, animados, né? O famoso site em Flash, né? Quanto site em Flash eu fiz na vida? O cliente falava, né? Eu quero um site em Flash. O cara sabe nem o que é Flash. Exatamente. Então, uma dúvida aqui que eu tenho. Bacana. Fala aí, cara. Uma dúvida que eu tenho é. Eu queria saber do Azaghal. Azaghal, o que você achou desses últimos 5 minutos? Cara, ele simplesmente ele abriu os olhos agora. Eu vi ele. Você falou Azaghal, eu vi o olho dele abrir. Então, cara, eu tô lendo um e-mail que o Paulo Coelho acabou de mandar pra gente. Azaghal, meu objetivo agora é não fazer você dormir. Garoto. E pegando como exemplos, Unity 3D, cara, tem vários games famosos aí que foram feitos com essa engine. Por exemplo, Marvel Super Hero, aquela versão Squad Online, que é pra web. Ou, melhor ainda, Battlestar Galactica Online. Pois é. Uhum. Quer ver outro exemplo bom? Eu não sei se você conhece, o Alexandre, é de iPhone, ou quem conhece quem tem iPhone, é o Shadowgun. Já viram falar? Shadowgun, fantástico, cara. Conheço de nome, não, nunca joguei. Cara, o jogo é muito bom, eu comprei ele por $1 na promoção. Shadowrun? Eu joguei bastante. Shadowgun. Ele é muito parecido com o estilo do Gears of War, sabe? Tipo, câmera sobre o ombro e tal, guerra, você vai atirando. A jogabilidade é muito bacana, os gráficos são muito bonitos. Bate ali com o gráfico do Infinity Blade, tá? Vou te falar. Mas não é indie, ou é? É indie. É indie. Super bem feito. É indie, cara. Ah, tem um jogo indie muito, muito bem feito, graficamente falando, que é o Trine. Pô, o Trine. Saiu 2 agora, vocês viram? Saiu, eu vi. Fantástico. Muito bom também. Cara. O Trine foi um jogo indie que sobressaiu sobre os outros por causa do visual dele. A galera falou, pô, esse jogo é indie. E você olha, tem um visual muito, muito bonito, né? Cara, plataforma 2D, né? Side-scroller. Ele é aquele 2D 3D, né? É, 2D, ele é em 2D 3D. Porque você tá indo pra um lado só, mas é tudo feito em 3D. Habilidade 2D, né? Mas o Trine, 2D. Ele se aproveitou do espaço entre os diabos. O lance do Trine foi oportunidade. Ah, não. Vou te falar que tem outro que se aproveitou melhor do que o Trine, do espaço entre os diabos, que foi o Torchlight, que também é indie. Ah, muito bom. Torchlight é mais ainda. Vai lançar o 2 também, né? Vai sair o 2. Aquele jogo roda em qualquer computador, cara. É igualzinho, cara. Estilo Diablo mesmo. Vocês sabiam que tem muita coisa do Diablo 3? Quem já jogou Diablo 3, eu não sei quem já jogou o demo, mas... Eu joguei. Jogou? Vocês já viram que tem muita coisa do beta, que tem muita coisa do Diablo 3 que foi, parece que foi inspirada no Torchlight. Sim, sim. Não, mas porque é difícil de saber disso, cara, né? Eles não vão admitir nunca. Não, falou? Não. A questão é, o tinha Diablo 2. Diablo 2 é, porra, é foda. Beleza. Mas tinha coisas que irritavam. Tipo, toda hora voltar pra cidade pra vender item e voltar pro combate. Sim. Aí os caras vão e colocam um cachorro que você bota o item no cachorro, o cachorro volta sozinho pra cidade e vende. Caraca, parabéns. Parabéns. O cachorro vendedor de item. Inspirado no Dota, hein? Mas sabe por que eu gostava de voltar na cidade no Diablo? Consertar item. Não. Pra ouvir o vendedor, né? Welcome, stranger! Não. Pra ouvir a música Tristan Village. Puta, foda. Famosa. Eu adoro até hoje, cara. Uma das melhores coisas. É muito bom, cara. Uma puta música. Mas tô vendo aqui... Eu nunca joguei, mas eu tô vendo aqui que ele é bem Diablo Style mesmo. Tem até aquela meia bola lá de mana e de... Não, é muito parecido. A galera que trabalhou no Torchlight eram pessoas da Blizzard que saíram e fizeram Torchlight, entendeu? E trabalharam no Diablo. Ah, legal. Entendeu? Legal. Então, mas depois você ouve, quando você puder, a música tema da cidade. A cidade chama Torchlight, tá? Uhum. A música tema é muito parecida com a música tema de Tristan. E é aquele negócio, você tem uma mina que você vai descendo, entendeu? Uhum. Mas o jogo é muito bom. E é um jogo indie e roda em qualquer lugar, cara. Isso é muito legal. O jogo é um problema do Trine, né? Que é pesado. Uhum. E só completando informações aí sobre Unity 3D, pra quem tá ouvindo a gente, que é estudante de design de jogos e tal, ou tá querendo ingressar numa faculdade ou num curso especializado, tem muitas escolas que adotaram o Unity 3D como plataforma, e é bacana que você pode adquirir uma versão gratuita para testar em casa, né? E assim, Unity, ele permite você exportar o teu game para qualquer plataforma, praticamente. iOS, Android, PC, web game, no caso. Legal, legal. E tem uma versão licenciada que é paga, que tem tudo, né? Aí já tem toda a parafernália mais complicada de física, aquela coisa toda. Mas é muito legal, e como a gente tava mencionando aí sobre o Flash, ele tem integração com o Flash. Então quem já sabe programar em ActionScript vai se sentir familiarizado com essa engine. E aquela engine que é a CryEngine, né? Ela não tá de graça também? É, mas tem uma pegadinha aí. Tanto na CryEngine quanto na Unreal Engine, a questão é, ela é de graça se você usar pra uma coisa que não dê dinheiro. Exato. Mas se você vender, você não tem que dar uma porcentagem pra eles, não é isso? Cara, a licença deles é meio estranha, assim. Porque eu lembro que a CryEngine, quando saiu, ela custava $1 milhão. Nossa. Mas isso tem o quê? Quando é que saiu o Far Cry? Deve ter o quê? Uns 8 anos? Primeiro Far Cry? Faz tempo, né? Então, aí, agora você tem que mandar e-mail pros caras e falar, ah, não, minha ideia é essa, minha expectativa de venda é essa, entendeu? Então, e eles cobram quanto ele... Ah, então pra você vai custar $50 mil, é isso? Cara, tem uma análise de como é, assim, se você render até $20 mil de revenue, eu acho, é tanto, se você for acima disso é diferente. Uhum. É que, na verdade, a CryEngine, ela é, tanto a CryEngine quanto a Real Engine, elas são muito, muito focadas em games com um gráfico muito pesado, 3D, geralmente PC ou console, entendeu? Uhum. No caso da Unity, que ele falou, você pode fazer também, tanto pra PC quanto pra iPhone, etc e tal, mas você consegue fazer pra web também. Então, isso abre, por exemplo, você publicar um game no Facebook pra um game independente, você já ganha uma indexação absurda. Se um carinha ali gostou do seu game, e aí ele indica pra galera... Tá... Mas é muito bom. O cara vai lá, porra. A vantagem da Unity é essa, você poder fazer uma coisa pra web. E ela só é um pouquinho cara. Quando você vai comprar $1,500 na licença, o programador. Não, mas se você parar pra pensar, você faz um negócio que você fica milionário, foi zero. Não, lógico. Não, lógico, com certeza. Olha só. O New York custa $8,90 no Android e 99 centavos na Apple Store. Ah, não! Quem é seu Deus agora, cara? Eu sou um pouco leigo nessa parte toda técnica, mas me responde uma coisa. Também não foi responsável pelo interesse de pequenas empresas ou desenvolvedores que acabaram criando empresas para isso, essas engines de jogos em 3D, tipo Unreal, sei lá o que, coisas que a galera liberava de graça para nego fazer mapa, para criar mod, esse tipo de coisa. Ah, os mods, né, que você tá Sim, falando. Sim, exato. Cara, tem dois casos aí, bem famosos aí, de dois games que começaram como mod, que eu considero mod como uma coisa independente, né? Eu acho que é um game independente, o mod. Sim. Tem dois casos aí bem famosos, que é o Counter-Strike, Sim, né? Sim, e o Dota. Sim. Dota, olha só, não vamos esquecer do Day of Defeat, pelo amor de Deus. Day of Defeat também. O Counter-Strike foi um mod feito em cima da engine do Half-Life. Isso. Counter-Strike era um mod? Era. Sabia, um mod. Olha aí, cara. Você já soube disso antes, você ficou tão impressionado quanto agora. Você vê como esse assunto realmente crava na minha mente. Counter-Strike foi o jogo responsável pela febre das Lan Houses no Brasil. Total. É o que fez. Reprovação de vários alunos no colégio. Reprovação em massa do colégio público. Isso era igual a Counter-Strike. Não tinha outro jogo. Você achava lá, era um monte de gente jogando Counter-Strike. Pois é, e isso gerou, acho que fomentou, na verdade, o e-sport nos Estados Unidos e também no Brasil, porque até então era uma coisa dominante mais na Ásia, né? Coreia, especialmente. Coreia do Sul, China e tal, com jogos como o StarCraft. Então, cara, o Counter-Strike, nossa, fez um negócio bombar fortemente. Polarizou a ideia do esporte. O Counter-Strike ainda é o esporte mais forte aqui no Brasil. Sim. Ele ainda é. O Dota é bem forte também. Mas o Dota, ele é um mod, sim, mas ele é mais um mapa, né, na verdade. Mapa, tá? Ele é um mapa do Warcraft 3. Isso. É Frozen, na verdade. Mas é um mod, né? Mas não deixa de ser um mod, né? A forma de jogar é diferente. Então... A Blizzard, né, teve uma sacada... Na verdade, essa é uma sacada que muitas empresas têm, desde o Civilization, da Blizzard, que é... E permitir ou inserir dentro, quando você compra o jogo, um programa que ajuda você a modificar o jogo. E isso aí, meu, foi o que manteve o Warcraft 3 vivo até hoje. Porque se você entrar no Garena, que é uma plataforma onde você pode conectar em servers para jogar com os seus amigos, você vai ver que no Brasil, mais de 20 mil pessoas jogando direto Warcraft 3, muitos jogando Dota, mas tem vários também que jogam outros mapas criados pro Warcraft 3. E é muito divertido. Ah, e lembrando que isso no Duke era uma parada que, pelo menos pra mim, foi impactante pra cacete. O lance da criação do mapa no Duke Nukem, né? No Doom também, né? Lembra? Doom 2? Duke Nukem 3, falaram, né, cara? Vocês falaram um nome que ativou a mente da Naga. Caraca, eu lembro. Esse não é o jogo que quando você perdia, o cara vinha na tela e falava You lose, you lose. Puta, mesma história. O Diogo lembra. Ele falou a mesma coisa que a gente gravou. Ai, nossa. Puta que pariu, não era. Duke Nukem, come get some. Eu não lembrava que Shake o Doom it, baby. Tinha. Eu não lembrava que o Doom tinha esse esquema de mapa, não, cara. Tinha, e eu tentei fazer mapa e achei complicadíssimo, cara. Não consegui. Uma curiosidade em relação ao Dota, estão falando, vocês sabem que vai ser Dota 2 agora, né? Sim. Já tem o beta, inclusive. Já saiu já? Não sei, né? Não sei. Eu mostrei no canal, inclusive, Random Plays. Pode fazer o jabá. Não, brincadeira. Já lançou, vai lançar também o Dota Blizzard, né? Que é a Blizzard que fez. Exatamente, isso que eu ia falar. Então, teve a Valve participou também, né? Do Dota 2. Sim. A Valve fez o seguinte, né? Ela viu que o League of Legends fez um sucesso tremendo. Hoje ele é o jogo. Super. Ele é o jogo com mais jogadores ativos mensalmente do mundo. Com mais de 14 milhões de jogadores jogando todos os meses. Ele passou o WoW, né? Que hoje tá com por volta de 10 milhões a 11 milhões de pessoas jogando. E aí, esse ficou um mercado que as pessoas querem tomar de qualquer jeito, né? Então veio a Valve e chamou o Ice Frog, que é o cara que cuida do Dota normal, né? Que era o mapa do Warcraft 3. Ele que balanceia, escreve na Nova Heróis. Chamou ele pra criar o Dota 2. E a Blizzard tá aproveitando a engine do StarCraft 2 pra criar o BlizzDota, né? BlizzDota, né? Agora me explica. Eu não conheço tantos os indie games assim quanto eu gostaria. E eu sei que o Dota, eu toda hora ouço falar, vejo vídeo pra caralho na internet e tal, mas eu nunca joguei e eu não sei do que se trata. Então eu vou aproveitar essa orelha e perguntar na condição de todos os ouvintes que nunca ouviram falar... Eita! Não conhecem o Dota... explica, assim, é um mod em cima do Warcraft 3? Na verdade, então, o Warcraft 3 ele tinha um negócio chamado World Edit. Sim, eu lembro. Eu já fiz mapinha, já joguei pra caralho dos mapinhas. Isso, ele permite você fazer mapa. Tem uma comunidade imensa que foi fazendo mapa de Warcraft, usando os heróis do Warcraft, os esquemas de criatura e tal. Uhum. E aí teve um cara que falou, pô, vou fazer um mapa onde você tem dois times que brigam pra tentar dominar o castelo de cada um, destruir o castelo de cada um. E ele fez. o Dota. O primeiro Dota, muito tempo atrás, ele foi feito por um cara chamado Eus, e era um mapa muito tosco, eu joguei. Não, pera, era um único mapa, é isso? É, o Dota mapa. É um mapa. Ah, é um mapa? Ele não é um jogo, ele é um mapa, ele não é um jogo indie. E você usa os heróis, entendeu, pra jogar. Você não, joga, pera, acho que foi o grande diferencial. O grande, você joga online com as pessoas, é isso? Isso, online. Mas aí tem vaga online pra todo mundo, você faz várias partidas naquele mapa, como é que é? Várias servidor, partidas. É tipo uma partida. Cabe 10 pessoas ao mesmo tempo jogando. Uhum. Uma maneira fácil, talvez, de entender, Alexandre, perdão, uma maneira fácil de entender, talvez, o Nerdcast, cara. Oi, o senhor NC. Uma maneira fácil de talvez entender isso. Caraca, não vou falar só nada. Meus poderes mentais estão fazendo você fazer essas papetadas aí, cara. Uma maneira fácil de entender isso, eu acho, é pelo seguinte, cara. A criação do RPG, eu lembro num episódio antigo do Nerdcast, vocês falaram que era um jogo de tabuleiro de exército, onde você teve a individualização da ficha, né? Onde você tinha a ficha da tropa e depois você foi individualizando. Isso mais ou menos aconteceu no Warcraft. As pessoas jogavam controlando os exércitos, então você ia produzindo soldados, etc. O Dota, o que ele fez? Ele te dá um personagem. Sim. Você tem um personagem que tem a sua ficha e uma evolução dele, que são os heróis, que chegaram no Warcraft 3. Foi uma das grandes diferenças, né? Sim. Do Warcraft 3. E a partir daquele momento, você poderia ter, sei lá, 8 pessoas jogando o mesmo mapa, só que essas 8 pessoas, cada uma delas controlava um cara só. Uhum. E aí você tinha que se coordenar pra... Exatamente. Faziam geralmente 2 times e, né, e tipo, um tinha que destruir a base do outro. E era basicamente isso, Dota, né? Eu acho. Expliquei bem, Rick? Sim. A dinâmica do Dota é a seguinte: você pega seu herói e tem um mapa. O mapa, ele é dividido em 3 lanes: o top, o mid e o bot, né? Uhum. Cada lane chega na base do inimigo. Aí quando, por exemplo, tem 5 heróis, vai 2 em cada lane e um fica sozinho em uma lane. E aí, certo, como ele usa aquele esquema de evolução do Warcraft 3, você vai matando os exércitos, porque além do seu herói, o próprio jogo, ele vai summonando um exércitozinho controlado pelo PC, né? Uhum. Se você mata um desses exércitos, você ganha um pouco de gold, e quando um desses exércitos morre, você ganha um pouco de experiência também. Cada herói tem 4 habilidades, e ele vai colocando pontos nessa habilidade quando evolui. E com o dinheiro que ele ganha matando os bichos, ele pode comprar itens. Então, no começo do jogo, é uma disputa pra quem vai ficar mais forte, pra conseguir ficar mais forte que o oponente, uhum, e conseguir destruir a base principal, que fica no final das lanes. As lanes todas se encontram no mesmo lugar, e você tem que destruir a base principal. Mas aí entra aquela dinâmica de grupo, aí tem um que joga com o herói que cura, outro joga com o herói que prende, outro, uhum, joga com o herói que dá muito dano rápido, e aí foi criando estratégias e foi por isso que o jogo fez tanto sucesso, essa dinâmica de team play, né? E o que que significa Dota, pelo amor de Deus? É uma sigla? É, Defense of the Ancients, isso. Ah, tá. Puta, agora que bom. Agora faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Mas o Dota 2, ele continua sendo independente. Só a Blizzard que vai fazer a versão deles. Não, o Dota 2 é feito pela Valve, né? Já não é mais independente. Valve. Ah, tá. Falando em Valve... a Valve não nasceu também com um monte de moleque fazendo mod em cima do Half-Life, que é o Portal? O Portal era um indie game? A Valve foi o que fez o Half-Life, não foi? Foi. Sim. Sim, a Valve fez o Half-Life, tô falando merda. Ela estourou. Falando merda. Viajou, cara. Não, a Valve, ela estourou com o Half-Life. Verdade, verdade. Ela que fez sucesso pra cacete, vendeu, porque ele meio que quebrou aquela ideia dos clássicos jogos de tiro tipo Doom e tal, que era só aquela matança desenfreada, que, uhum, fez um sucesso. Depois a galera começou a exigir um pouco mais. E o Half-Life tinha que pensar um pouco mais pra jogar e tal. Então isso fez um sucesso muito legal. Porque ele usava a engine do Quake, né? Que era na época era Nossa Senhora. E, pô, isso fez um sucesso bem grande. Agora, isso que você falou do Portal, cara, que eu falei do Portal, eu até falei no início do programa, do Portal ser um indie game, não sei se a galera sabe, mas o Portal tem uma história engraçada. Porque, originalmente, ele veio de um indie game que o pessoal fez numa universidade de games lá do Canadá chamada DigiPen, uhum, e aí eles desenvolveram um game chamado Narbacular Drop, como um tipo um trabalho final de curso, sabe? Que, uhum, era uma menininha perdida num labirinto, que ela tinha que jogar um portal e o portal abria no outro, tinha que entrar pra um lugar e sair pelo outro. Aí o pessoal da Valve olhou assim e falou assim, caraca, isso dá um jogo. Contratou o pessoal da faculdade, esses alunos aí, uhum, fizeram, montaram uma equipe, aí botaram aquela coisa toda e construíram em cima disso um portal. Que a lógica, se você ver, é a mesma lógica. Eu acho que você consegue, na internet, se você procurar, você consegue achar o na baculadora pra baixar. Eu tenho até ele aqui também, porque ele é free e tal, dá pra você baixar no projeto. E o jogo, assim, tem um gráfico bem simples e tal, mas o princípio é o mesmo, entendeu? Então, ele originalmente era um indie game que teve tanto potencial, eles viram tanto potencial que eles investiram e fizeram um dos melhores games da história, na minha opinião. É o Portal e Portal 2. Com certeza. E essa sempre foi a vantagem do indie game, né? Enquanto as grandes empresas vêm com mega produções, gráficos super feras, cinematics, mega história elaborada, o indie game o que ele tem? É criatividade. Ele propõe algo que os jogos não têm. Ou no caso do Portal foi, pô, imagine se a gente fizesse um puzzle com portais. Exatamente. Não, em primeira pessoa. Pose em primeira pessoa. É, no cara não vai dar um tiro, você, exato, né? Todo tiro que você não atira. Porra, caraca. Foi genial, genial. E os caras aproveitaram. E segue essa metodologia todos os indie games. O indie game sempre tem que ser criativo, senão ele não rende. Que é a diferença do game AAA, porque o que o cara tem? O cara já tem uma mecânica que ele sabe que vende. Por exemplo, jogo de esporte. Todo ano vende. Então, se o cara vai investir, sei lá, 20 milhões, o cara tem que investir 20 milhões, 200 milhões, um negócio que ele sabe que vai dar retorno. Sim. Então ele investe, obviamente que a massa acaba comprando, tem uma base instalada de consumidores bem grande. Agora, o indie game, a não ser que ele faça uma coisa que tenha um diferencial diferente, né? Tipo o Trine, que tinha a questão do gráfico, que realmente se destacou bastante. A jogabilidade é bacana pra caramba também, mas o gráfico dele realmente foi legal. Se ele não inovar na jogabilidade, ele não aparece, ninguém vai falar dele, entendeu? Então, e o cara pode arriscar, porque ele não tá gastando dinheiro, entendeu? Tempo. É, tempo, não, sim, mas a questão é, o cara não só pode arriscar, como ele tem que arriscar, inovar pra poder se destacar. E se você ver os games que se destacam, são Braid, Trine, Limbo, aquele Bastion que saiu agora, que é fantástico, não sei quem conhece. Muito bom, joguei, muito bom. Porra, cara, o jogo vai narrando o que você faz. É um storytelling muito bom. Em tempo real, isso é surreal, é absurdo. Ele é mais ou menos indie, né? Porque ele teve toda uma força da Warner. Sim, mas assim, vamos pensar assim, se a gente pensar no âmago do jogo, entendeu? Então assim, é muito legal, cara. Aquele VVVV, já viram esse jogo? Parece jogo em Flash, ninguém viu? Qual jogo? Eu já ouvi falar. Eu nunca joguei. Dizem que é difícil pra caramba. Eu zerei, foi foda. Mas, tipo assim, o jogo, ele foi um jogo que saiu em Flash. Ele saiu em Flash no Congregate, vocês falaram mais cedo. Uhum. O jogo fez tanto sucesso por ter um gráfico simples, uma jogabilidade simples. Então, é bem bacana, é engraçado o jogo. Que ele saiu no Steam, cara. Ele vendeu pra cacete. O jogo tava $5, sabe? Exatamente. Vende muito. E o jogo ainda é em Flash. Eles encapsularam dentro do Steam, mas ainda é em Flash. Uhum. Então, que é um outro bom exemplo, o famoso Team Fortress. A ideia do Team Fortress surgiu original, como modificação do Quake 1. Do Quake 1. Verdade. O Team Fortress original, que era feio. eu joguei o Team Fortress original e falei, caramba, esse jogo é genial, cara. Quando eles lançaram o 2, eles lançaram o 2 que eles pegaram a mecânica que já era genial, de você ter um FPS de classes, né? Exatamente, isso, e adicionaram personalidade, comédia, jogabilidade boa, gráfico que é aquele gráfico desenhado, né? E se você for perceber, esse gráfico desenhado tá ganhando muita força. O próprio Star Wars The Old Republic, se você dá uma olhada no gráfico dele, ele é desenhado também. O World of Warcraft, mais desenhado. Porque ele é um gráfico leve, bonito e que demora pra ficar... Velho. Velho, exatamente. Porque é estilo, né? Não é feio, é estilo. É estiloso. O custo-benefício dele é o melhor gráfico que você tem em questões de custo-benefício. Vocês estão falando do cel shading? Depende, cara. Não só do cel shading, não. Mas, assim, um gráfico mais puxado pro cartoon. Pro não cartoon. Pro cartoon de ser cartoonizado como um cel shading, mas você fazer uma coisa mais desproporcional, sabe? Não tão realista, entendeu? O cel shading também, né? Ele... Também. É um subconjunto disso aí, né? Isso. É, com certeza. E fora o Team Fortress, um outro exemplo que eu gostaria de dar aqui, eu acho que... Não sei se vocês jogaram um game chamado Alien Hominid. Com certeza. Um alienígena amarelo, jogo em Flash, bombou no Newgrounds, inclusive. E graças a esse game... Saiu a maravilha. Saiu o jogo Castle Crashers, cara. Cara, esse jogo é foda. Esse jogo é muito foda. Que é da produtora Benemoff, né, cara? Behemoth, né? Behemoth é a banda, né? É Behemoth. Que chique, hein? Olha só. E os caras são muito bons, cara. Bombando aí em tudo quanto é plataforma, né? O Castle Crashers eu joguei porque me lembrava muito de Golden Axe. Total. O jogo é muito bom, cara. O jogo é muito bom. Muito super, bom. Assim, cartoon, quatro personagens, sabe? É, e pra quem não conhece, não, nunca jogou Alien Hominid, ele é o Metal Slug em Flash. E já puxando aí do Castle Crashers, que não sei quem conhece aí também, um outro indie game, no mesmo estilo, quer dizer, no estilo assim de cartoon e combate medieval e tal, pra iPhone, que é o Battleheart. Sim. Tem pra Android também. Pra mim, é um dos melhores games de iPhone. O jogo é super rápido de jogar, você joga em sequenciazinhas rápidas de combate, é só combate, é só porrada. Você vai evoluindo a galera e tal, tem magia, tem efeito. O jogo é, acho que é $2. O jogo tem milhões de arenas, é super grande, é muito maneiro mesmo. Muito maneiro. E foi feito em Unity 3D. Exatamente, foi feito em Unity 3D. Bem, mais um exemplo. E hoje nós temos, então, todas as plataformas que a gente está falando, que para os donos das plataformas é ótimo os indie games estarem crescendo, porque é conteúdo para eles, né? Eles passam a ser um grande centro de distribuição de produtos que estouram, né, cara? Produtos que são feitos assim por, ganha pra cacete, né, com por isso. Poucas equipes, exato, que exploram. Então, por exemplo, não só vocês mencionaram, né, a Steam, a Live, a PSN, mas também temos as plataformas de móveis, né? Além da internet, porque se você não tiver, se você for muito pequeno e você ainda não tiver inserido nessa plataforma, nada impede de você fazer o teu site com o teu joguinho e vender lá e pronto, né, cara? Já ouviram falar do Nuvem? Sim, sim. Nuvem. Nosso parceiro, parceirão. Pô, do Gamerview, inclusive. Pô, eu conheço pessoalmente também o Thiago, cara. Cara, é muito maneiro o tipo de relacionamento que ele tem com as publishers, cara, e como que ele tá conseguindo trazer umas ofertas pra cá absurdas. Tipo, vendendo o jogo a R$5. Explica, Nuvem. Nuvem, é Nuvem, com dois U's, nuvem.com.br. É um Steam brasileiro, entendeu? Aham. Uhum. Só que os preços, se você fizer a conversão dos preços da Steam e de outras plataformas pra real, o Nuvem é mais barato. Olha! Pô, bacana. Em alguns casos, ele é mais barato, tipo assim, sei lá, R$4, R$5. Em alguns casos, é muito mais barato. Tipo, tinha jogo Lost Planet esse final de ano agora por R$5. Excelente, pô, excelente. Pô, cara, e isso é fantástico. E ele é DRM free, sabe? Você baixa o negócio. Precisa explicar o que é DRM? Não, né? Galera, sabe? Eu não sei o que é DRM. Tá, DRM é o seguinte, cara. DRM é o que ele chamam de Digital Rights Management, que é você fazer o controle do direito autoral do software, de alguma mídia, né? Mídia digital. Que é você, por exemplo, o Steam, ele tem um DRM meio leve, que você só consegue jogar se você estiver dentro do Steam. Uhum. Né? Então você não consegue sair instalando em milhões de computadores e jogar ao mesmo tempo em todos. Né? Uhum. Por exemplo, a Apple, ela é pesada com DRM, você só consegue baixar as coisas nos seus dispositivos, etc e tal. Uhum. Né? Mas no caso do Nuvem, por exemplo, não tem isso. Você vai lá, compra o jogo, baixa. E aí você, ele tem um instaladorzinho que ele instala o jogo e tal, instalou, pronto. Você pode baixar várias vezes, em quantas máquinas você quiser, e reinstalar o jogo, vai na sua cabeça, entendeu? Uhum. Você, pô, você comprou o jogo, o jogo é seu. Tava falando antes o que é um game indie, né? Geralmente são games pequenos, com pouco orçamento, empresas. Uma coisa que também pode adicionar nessa definição é fazer um paralelo com a indústria de disco, por exemplo, de música. Se você lança uma música sua ou um disco seu sem um selo de uma gravadora, você é um gravador, uma música independente. Se você usa um selo de uma publicadora, no caso dos videogames, dos jogos, né? Aí você não considera como um game independente. Entendeu? Uhum. A não ser que, por exemplo, que um cara, sei lá, vamos pensar aí no Tillingo, por exemplo, do Cut the Rope. Os caras fizeram Cut the Rope, o nome da empresa era Tillingo, era um jogo independente. Começou a fazer uma porrada de sucesso, daqui a pouco os caras vão ter dinheiro suficiente pra publicar jogos de outras pessoas. Aí não vai ser mais independente. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, esse é uma forma legal de você ver se é independente ou não, se ele não tem um selo por trás, tá? Quando você compra, isso que tá falando aquela questão do Angry Birds. Ele começou legal e tal, os caras ganharam o mundo, estão milionários, e já não pode se considerar bem um game independente, porque ele já tem uma publicadora de games deles. Sim. Que nem falar daquele jogo que é o Zagado. Do Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus era também independente? Não, não é independente, mas o primeiro game que foi feito deles, que é o Ico, né, que é o precursor, vamos dizer assim, espiritual do game, ele não foi exatamente um game independente porque ele saiu pela Sony, né? Mas ele saiu pela Sony pura, só pela Sony, entendeu? Uhum. Só que ele era um estúdio pequenininho, com poucas pessoas, que fizeram um game que não foi acreditado pra nada. Aí saiu o Shadow of the Colossus, fez um sucesso desgraçado, todo mundo começou a conhecer o jogo anterior. Uma coisa que me incomoda um pouco nos jogos independentes é o marketing. Como assim? Você entra na Live, por exemplo, na Live americana, né? Você tem os jogos mainstream, que tem a parte deles. E aí você tem os jogos indie. É como se você fosse uma boate e você tivesse a área VIP, só as mulheres gatas, e aquela bagulhada de mulher horrorosa. O pessoal não se preocupa em se arrumar, né? Pois é, cara. Não é que seja feia, não é que a mulher seja feia, é que a mulher não se preocupa em se arrumar. Essa que é a foda. É aquela mulher que vai com a roupa escrota, vai com pijama pra noite, sacou? Então, puta, cara, por que que o cara, em vez de colocar na capa do jogo uma foto mais arrumadinha, o cara bota uma foto zoadaça no meio do jogo e tu, cara, eu nunca vou comprar. É. Por mais que custe R$1, cara. É, mas aí o cara que não tá sabendo vendeu o produto. Mas a maioria é assim, cara. A maioria é assim. A grande maioria dos jogos independentes, principalmente em coisa de videogame, é assim. É foda isso. E isso também combina com aquilo que você falou, o Alexandre, no início do Atari. Que era tanto jogo e tanto jogo ruim que o pessoal fala, independente é ruim, entendeu? Uhum. Pois é. É foda, cara. Porque é difícil você pescar aí no meio uma coisa que seja boa. Pô, você vai ver as capas dos jogos da Xbox Live Arcade. Caraca, mano, os caras fizeram aquele troço no Paint, cara. Não é possível. Cara, eu baixei um jogo, custava $1, aquela parte indie da Xbox Live americana. Uhum. $1. Aí, cara, era um jogo de zumbi, assim. Porra, era zumbi. Da Game of Zombies in It. É esse? Não sei se era exatamente esse. Era um jogo aleatório, era um pátio, tipo um pátio de um grupo de prédios lá dos Estados Unidos, e vem umas hordas de zumbis, tipo um jogo de Wave, sabe qual é? Que vem vindo na parede e tu vai matando com armas diferentes. Só isso, assim, mas o jogo, esse, cara. É isso que eu falei. I made a game with zombies in it, é o nome do jogo. Tipo, o jogo, eu joguei ele durante, sei lá, 1h30. Me diverti. Paguei $1, me diverti 1h30. Achei justo. Mas, cara, pra eu comprar o jogo, eu demorei 3 horas. Por quê? Porque eu fiquei andando, tentando ler alguma informação que me desse um nível de diversão que eu vou ter. É. Falei, cara, eu preciso comprar um jogo bacana. E eu não podia olhar pra cara do jogo e falar, não, é esse. Porque tu não ia comprar. Entendi. É. Entrando nessa parte de marketing, eu acho que é legal falar sobre a influência que o YouTube tá tendo nisso, né? Verdade. Principalmente o YouTube americano. O brasileiro tá engatinhando ainda. Agora, esse ano passado, deu um boom no YouTube brasileiro. Essa galera do YouTube é meio caída, né? Essa galera do YouTube brasileiro de games. Fala isso mesmo. Diogo Braga, do Matando o Robô Gigante. Tô no Nerdcast, pô. É, vocês viram que agora tem um tal de Nerd Player aí, tá? Cara, vai cara causar a revolução, de medo. Vai mudar, ó. O jogo vai até começar a gostar. Cuidado com o sopa, hein? Você viu lá, cara, o jovem nerd cagando de medo na Amnesia? É. Aliás, a Amnesia é independente. Olha aí. É independente. Quer dizer que jogo ruim ainda é feito por independente, né? Não. Não, mas, cara, a Amnesia é um jogo muito bem feito, cara. Me deu mais de 700. Olha só, me desculpa, mil. Vocês que gostam de videogame. Eu não me venha com esse papinho que eu fico com medo jogando videogame, cara. Dá medo, cara. Que pariu, meu irmão. Eu tomo susto, cara. Ah, não, cara. Toma puta, no exército tu ia levar muito tapa na cara. Sorte tua que tu foi dispensado, cara. Tu não leva susto, legal. Porra, susto sério? Jogando videogame? Aí você tá brincando comigo, cara. É porque susto vendo filme, beleza, tá tranquilo. Mas aonde que eu me assusto vendo filme? Ah, então beleza, cara. Vai pro troteiro da favela pra tomar susto. O cara não. Fica, a tela treme, aparece um vulto. Mas legal, não, você jogou o Amnesia? Não, cara, eu vi o Jovem Nerd jogando, um saco. Não, mas joga. Se você não sentir medo, aí você... Eu vou sentir sono, cara. Vou dormir no jogo. É chato. Cara, o jogo que você andando, sem parar. O jogo devia se chamar Walken in the Castle. Patrocínio do Johnny Walker. Você anda na água, anda na gosma, anda na pedra, anda, aí vem o vulto, você se esconde, aí o vulto vai embora, você anda. Então, mas aí você tem que estar no clima da parada, senão você não joga. Caraca, pô. Cara. O negócio da Amnesia, e por que ele dá tanto medo, é que os caras foram geniais nesse sistema que você não pode batalhar com o que tá tentando te matar. Exatamente, é como se fosse aquele sonho que tu tem que fugir. E às vezes tu tá correndo, aí tu tá caindo no chão, tu não tem controle sobre o que tá acontecendo. Então isso dá uma agonia, maluco. Tem um RPG do Cthulhu que é nesse esquema, né? O lance do jogo é a sua barra de sanidade, né? Que você tem que... Se você matar nego, vai se fudendo. Eternal Darkness também, no de GameCube, que era assim, vocês lembram? Tinha essa porra também. Barra de sanidade. Dá um medo, caralho. Esse jogo, né? Eu tinha mais medo da dificuldade. É um jogo difícil, cara. Vamos falar da grande explosão dos jogos independentes, que agora, cara, eles chegam aos milhões de jogadores, milhões de compradores, eles rivalizam os jogos AAA, os grandes blockbusters da indústria dos games é impressionante, cara. O poder dos jogos independentes. Então... É, mas não são todos, não, né? Não, são todos, mas você tem as grandes estrelas, né, cara? É, você tem dois ou três aí que explodiram tremendamente, mas ainda não é um mercado que rivaliza com os blockbusters, né? Não, tá chegando perto. Rivaliza não é que chega realmente no faturamento dos blockbusters, mas... Porra, de uma parada independente que o cara tá ganhando milhões e milhões de dólares com esse produto? Com certeza. É um fenômeno. É um fenômeno tremendo. Exatamente. O Jovem Nerd tem um novo conceito de rivalizar. Rivalizar guardado as devidas proporções. Ah, tá. Perdão. Eu não conheci o seu conceito. Tá bom. Mas assim, eu acho que um dos grandes contribuintes aí pra essa explosão aí que você tava falando, Alexandre, até puxando um pouco também que a gente tava falando a parte de marketing um pouco antes dos jogos, uhum. É a ideia do Humble Indie Bundle. Não sei que a pessoa que conhece que tá ouvindo, a galera que tá fazendo o Nerdcast também. Humble de humilde. Isso. Indie. Bundle de pacote. De pacote. Então é o pacote independente humilde. Exatamente. E a ideia dele é muito foda por causa disso. O site é www.humblebundle.com. Tá? O que é bacana do Humble Bundle? Eles chegaram uns 2 anos atrás, eles pegaram 5 jogos, se não me engano, pacote original, e botaram assim, olha só, esses jogos aqui são esses 5 jogos independentes, descreveram lá, etc e tal, blá, blá, blá, blá. E nesse pacote aqui que custaria 100 dólares, ou sei lá, 50 dólares no mercado, se você fosse comprar os jogos na loja mesmo, né, no Steam, etc, você pode pagar o que você quiser, quanto você quiser. Pode pagar um dólar, não? 1 centavo você podia pagar. Aí você botava 1 centavo, aparecia no site uma imagem de um programador vestido de mendigo com um papelzinho assim, pô, programa pra comer, tem como você me dar pelo menos 1 dólar e tal. Mas que maneiro. Então assim, qual foi a ideia do Humble Bundle? Cara, os caras no primeiro Humble Bundle eram 5 jogos, né? Uhum. E além disso, eles colocaram uma coisa muito bacana, que eles também revertiam parte do dinheiro pra caridade. E quem define até hoje, né, que quanto vai pra caridade é o cara que dá a doação. Então, por exemplo, se eu botar assim, eu vou doar, sei lá, 5 mil dólares pro Humble Bundle, vou ganhar os 5 jogos e quero que vá tudo pra caridade. Eu posso fazer isso, entendeu? Então, assim, é fantástico. E o Humble Bundle, quando ele começou, foi um bafafá e tal. Mas agora, cara, já saíram, se não me engano, 7 Humble Bundles, entendeu? E um melhor que o outro. O último foi absurdo. O último Humble Bundle foi o Humble Bundle 4, que saiu agora, foi absurdo. Que tinha jogos tipo Shank, não sei se vocês conhecem, que é um jogo muito bom. Bem cartoon. Um jogo bem legal de beat 'em up mesmo, sabe? Que você vai. Tipo Prince of Persia também, que você vai batendo. Não é bem beat 'em up, é mais, né, plataforma que você, com ação, que você vai batendo e tal. É muito legal. Já teve Rambo. É o jogo do Rambo em Flash. Sim. O jogo do Rambo ou o jogo do Rumble? É que o cara tem uma faixa na cabeça e tal. Tá. Mata os caras na faquinha. Saiu Braid. Trine saiu. Eu paguei R$5 lá no Humble Bundle, peguei Trine, peguei Frozen Synapse, que é muito bom. Mas também. Onde você compra? Onde você compra o pacote? No Steam, esse, por exemplo? Site. Não. No próprio site. Ah, tá. É. Agora, o genial é que você compra o jogo no site e eles te mandam as chaves pra você ativar o jogo no Steam. Isso é boa. Bacana, hein? Você paga, sei lá, $1, entendeu? Que o mínimo pra você ganhar a chave do Steam é $1. Você paga menos, você não ganha a chave. Aí você paga, sei lá, $1, ganha 5 jogos fodas, e aí você ganha. Você tem uma página lá que você consegue pegar a chave, coloca no Steam, e parece que você comprou todos eles no Steam. Isso. Muito bom. Mas então, galera, se vocês forem comprar, não vai mandar uma de mandar $1, né, cara? E conheça aí o trabalho dos caras e paga um preço justo que você acha isso. Não, e outra coisa, cara, em termos de marketing, tem um rankingzinho, isso foi genial, tem um rankingzinho no site do Humble Bundle que mostra os top donators. Então o que acontece? Geralmente o cara que mais doa é o cara do Minecraft. O Note. Ele sempre fica lá em primeiro doador, lá com $5 mil, com $10 mil, entendeu? Legal. Então você começa a usar aquilo ali, aquele ranking, como uma parte de marketing. Aliás, tem que falar que o Note, ele tem um dom pro marketing, cara. Ganha dinheiro, né, cara? Ele tem. Tudo que ele fala dá polêmica e gira awareness pra ele, né? Note, o criador do Minecraft. Certo? O nome dele é Marcos. Uma biografia pra tu ler, né, cara? Inclusive, a gente tá falando esse negócio de marketing, né? E eu tava falando sobre o YouTube há um pouco tempo atrás. E o YouTube também foi o responsável por essa explosão, né? Porque existiam vários bloggers e pessoas que tinham canais de review, site, eles começaram a fazer vídeos de jogos, né? Uhum. E aí eles pegavam começou com aqueles detonados, né? Que a pessoa fazia um vídeo de um jogo que era difícil, tipo, Prince of Persia, ele mostrava como zerar. Aí foi evoluindo que as pessoas começaram a pegar e mostrar sempre jogos antes da pessoa querer comprar, pra ela ver se o jogo era bom ou não, né? Gameplay, exatamente. Isso, né? Eu não quero ver as cutscenes, eu não quero ver aquelas cenas selecionadas pelo fabricante, né? Eu quero ver o gameplay, sabe? Honesto, né? Quero ver como é que é. Quer ver o que você vai comprar. A minha experiência, exatamente, né? E aí começou, e eu descobri esses vídeos assim também, procurando gameplay na internet, e eu achei um canal de um cara, mais de um ano atrás, americano, que o cara jogava o jogo inteiro, cara. Ele não falava nada, mas ele jogava, assim, ele falava alguma coisa, comentava alguma coisa, e, cara, tinha 50, 60 partes. Ele dividia, né? Milhões de partes do jogo. Eu falei assim, caraca, o cara tem paciência pra jogar o jogo inteiro, botar no YouTube. Tem paciência pra assistir, né? Exato, cara. Tem um canal bacana que eu uso muito, cara, ainda, quando, por exemplo, PS3 eu não tenho. Então, quando a gente vai falar sobre algum jogo do PS3, eu tenho o hábito de entrar ou no Justin TV ou no Stream, e o Stream, e acompanhar a galera jogando ao vivo. Então, assim, nego vai jogando e as pessoas vão comentando. Então, o cara tá lendo lá, deve estar com o computador aberto do lado, ele vai lendo o que ele tá perguntando e ele vai comentando com você enquanto ele tá jogando. Então, eu sou um cara que gosto muito de ver as pessoas jogarem. Eu gosto muito, assim. E isso é muito bacana, cara, porque eu fico dialogando com o cara, mandando pergunta, e o cara, ah, não, essa parada aqui, aí, tipo, eu falo, pô, que porra é essa da parede aí? Isso é clicável, por exemplo? Aí o cara, não, isso aqui é detalhe de não sei o que. Porra, que foda. Então, tem como você aprofundar uma experiência de jogo, né? Tipo, há milhões de aspas aí, vendo só, né? Isso realmente é fantástico. Exato. É igual BlizzCon, né, cara? BlizzCon tem isso também. Você ficar vendo a galera jogar e tal, eles vão comentando. Isso é muito maneiro, cara. E aí, depois disso, eu descobri lá os comentários de StarCraft, que eu descobri o que é uma vertente, né? Exatamente. Eu descobri o HD StarCraft e o Husky, né? Os dois que eu gosto muito. Tem milhões, mas eu gosto mais desses. O The Nine também, muito bom. E eu descobri, vale, cara, que eu gosto muito mais de ver as partidas do StarCraft comentadas do que jogar. Eu comprei quando lançou o StarCraft 2, joguei pra caramba e tal. Todo mundo comprou. Nunca saí da Liga de Bronze, mas bora. mas eu descobri, cara, que assim... Cavaleiro Zodíaco. O quê? Exatamente. mas assim, eu me divertia muito, é que nem assim, eu fiquei imaginando, cara, será que isso é muito doentio, eu gostar mais de ver uma partida comentada do que jogar? Eu falei, não, cara, acho que a maioria das pessoas vê mais partidas de futebol do que joga futebol, então tá valendo, eu não sou maluco. O lance dos campeonatos de Street Fighter que atraem multidões, né? Exato. Pra assistir num telão, né, cara, que parece maluquice, mas no Canadá, eu acho que tem um mês atrás, rolou um campeonato gigante, né, que foi, passou no Justin TV direto, você abria a tela inicial do Justin TV, tava lá rolando. Canadá Game, não sei o que lá. E foi irado pra cacete, cara. É o aspecto social da galera comentar e, pô, vai gerando e tal. E é legal que esses canais, assim, passam a ser a porta de entrada pra muita gente. Eu conheci Minecraft porque eu não parava de ver vídeo desta merda em tudo que é lugar. Eu falei, que porra é essa, caralho, de jogo de quadrado, caralho? Cara, o Minecraft é foda porque ele prova aquele negócio que o jogo não precisa ser bonito pra ser foda. E ele derrubou um preconceito meu, sabia? Porque muita gente ficava falando pro Jovem Nerd assim, Jovem Nerd, falando terceira pessoa, pariu, né? A gente mandava e-mail pro Jovem Nerd falando assim, e comentando, Jovem Nerd, faz um Nerdcast de Tibia. E eu sempre, ou no Twitter, eu falei, Tibia, e eu sempre respondia, porra, mas... sabe, fazer um programa inteiro sobre um osso do corpo humano, assim, não vai ser muito... sabe? Eu dava essa zoada. Porque, e eu achava assim, porra, imagina se eu vou falar de Tibia, jogo velho, que nego joga até hoje, insiste, coisa mal feita, horrorosa e tal. E eu tinha esse preconceito com, sabe, eu gostava da evolução dos gráficos. Eu tinha lá a minha nostalgia com os jogos antigos de Nintendo, que às vezes, quando eu comprei o Super Mario, quando eu comprei o Wii, eu comprei o Super Mario antigo também e tal. Mas eu ficava assim, porra, eu só consigo me divertir mesmo quando o jogo vem com um gráfico foda e tal, não sei o quê, e eu não sou o cara que adere aos jogos de gráficos simples, né? Duvidosos, né? E aí o Minecraft, ele derrubou esse preconceito meu, cara, porque eu me diverti mesmo com aquela porra. Que eu não considero muito jogo, já falei, né? Eu considero mais um passatempo. É uma passatempo, você vai empilhando merda de cubo pra tudo quanto é lado e você vai construindo coisa e tal, e é meio terapêutico. E tem muita gente que gosta até de ver em vez de jogar, porque acha terapia ver o cara comentando e construindo as coisas e tal. Mas eu achei, realmente é um fenômeno, né? Ele já chegou agora, Saiu a notícia que chegou a 20 milhões de jogadores. É, ele vendeu mais de 4 milhões. É, não vendeu pra 20, mas vendeu pra 4, mas ele já tá ótimo. O jogo não é final ainda, cara, isso é absurdo. O jogo não é versão final ainda. Não, agora já é. Agora já é. Há pouquinho tempo, né? Lançou no final do ano passado, agora lançou um final mesmo. Tem um mês, eu acho isso. Mas, cara, não mudou nada do jogo em beta e do jogo final, não mudou nada. Só não, mas o importante beta, é a galera pagar, entendeu? Isso que eu acho legal, assim, o pessoal pagar o jogo mesmo sem saber, entendeu? Eu acho isso, mesmo sabendo que não é a versão final e tal, o cara tava fazendo o famoso crowdfunding, né, que é pegar a população toda pra investir, em vez de pegar um investimento mesmo. Pô, cara, isso é genial. Esse mercado aí do como o Minecraft explorou é muito, muito foda. E o Minecraft, olha só, ele era independente total, ele não tava em nenhuma plataforma antes. Sim. Ele tava no sitezinho dele, Minecraft.com, lá, e pagava no PayPal, se vira aí pra comprar, e sabe, deu certo, cara, deu certo mesmo. E agora já saiu pro iOS, né, Android, vai pro Xbox. Vai sair pro Xbox, isso. É, eu não gostei da versão iOS, não, eu achei pouco prática e não gostei. Testei no Android também, putz, é ruimzinho de jogar, né, cara, que seu dedo ocupa metade da tela pra fazer as coisas. Mas mesmo assim, foi assim, ele foi o fenômeno, ele ganhou o VGA, né, o Video Game Awards, melhor jogo independente de 2011. Isso. Ganhou de forte concorrente do Bastion, que é um dos que, porra, nego fala que é do caralho, nunca joguei, mas todo mundo fala pra caralho do... Muito bom. Do Bastion. E, Jovem Nerd, aproveitando que você tá falando de premiação, a gente não pode esquecer de mencionar o IGF, que é o Independent Game Festival, que desde 2008 premia essa turma toda aí ao redor do mundo, inclusive, né? Com prêmios em várias categorias, inclusive design, áudio, arte visual e tal. E o prêmio máximo é de $30 mil. E isso pra uma produtora pequena, cara, que tá arriscando ali, fazendo um jogo, é um puta do incentivo, cara. Com certeza. Cara, o IGF, nesses últimos anos aí, você pode considerar ele como o termômetro do mercado indie, cara. Porque todo jogo que chega lá, que o jogo não é conhecido, ele é reconhecido no IGF, ganha um prêmio, ou até um prêmio aí de menção honrosa, o caramba, o cara chega no Steam e fala assim, Steam, olha só, queria botar meu jogo pra vender aqui, aí o cara tá, quem é você? Não, então, eu sou menção honrosa no IGF, fudeu. O jogo vai pra lá, caiu na página, já bota lá selinho de menção honrosa do IGF, a galera já olha, compra, o cara começa a evoluir o jogo, fazer novas versões, melhorias, entendeu? É o grande termômetro, cara. E assim, já que você falou do IGF, cara, eu queria puxar um assunto aqui pra falar de três jogos, na verdade dois, e o terceiro é uma curiosidade, dois jogos brasileiros, cara, independentes, que assim, que eu acho que merecem bastante destaque, que é o Xilo, não sei quem já ouviu falar. Sim, fantástico. É muito tudo... bom, tá? Estilo de xilogravura, é muito bacana o jogo, é muito bonito. Você, Jovem Nerd, vai gostar, o jogo é bonito pra cacete. Uhum. Demais. E tem o Thorin também, que saiu, que foi agora menção honrosa agora no último Independent Game Festival por qualidade gráfica. São dois games aí nacionais e que estão estourando. Conheço os caras, o Alessandro e o, tal. O Xilo lembra um pouco outro jogo independente de sucesso, que é o Limbo, né? Sim, ele é muito isso, parecido isso, até. Isso. Que isso. É a plataforma, assim, meio monocromática. Meio misterioso. Exato, e tal. Exato, né? Essa mas assim, é legal, foda, cara. Limbo, eu não zerei ainda, cara. Então, sem spoiler, por favor. O jogo é difícil pra cacete. Não tem história, cara. Não tem história mesmo, não, cara. Sem spoiler, porque já quase me falaram o final de Brilliant antes de eu zerar. Eu não, aí é sacanagem. Pô, é sacanagem. E aliás, ninguém falou de Braid ainda, né? Pô, olha aí, pô. Lindo. Tem que falar, cara. Braid é sensacional, cara. Eu acho que Braid tem a trilha sonora mais bonita, a trilha sonora recente mais bonita de todas, cara. Cara, Braid pra mim é aquela coisa assim, se você falar arte em game, é a melhor combinação, cara. A música combina com o jogo independente. Aliás, eu conheci o esqueci o nome dele, cara. Jonathan Blow. Cara, o cara é pirado, cara. O cara é piradinho, cara. Maluquinho. O cara não deixa você tirar foto com ele. Você vai tirar foto, ele se esconde. Não quero aparecer em foto não e tal. Foi lá no SP Games em Florianópolis, o cara não deixava, a imprensa queria tirar foto do cara, o cara não deixava. O Braid é aquele plataforma que tu volta no tempo, essas porra, é isso? É. Já jogou? Não, mas eu conheço. Aí que tá a explicação pro cara ter pirado. Porque o que ele conseguiu fazer com a programação de você controlar o tempo pra trás e pra frente enquanto você controla o protagonista, é absurdo, cara. Ele guarda um histórico absurdo, cara. É muito foda, cara. Aliás, o único jogo que eu lembro antes do Braid a usar o tempo com maestria foi o remake do Prince of Persia. Isso que eu ia falar, o remake do Prince of Persia. É, e cara, é impressionante. É super simples, né? Você simplesmente volta e começa do ponto... É, o Braid é mais complexo, cara. É mais complexo. complexo, né? Hoje, em cada mundo, são 5 mundos, né? Em cada um dos mundos, 6 mundos, na verdade. Cada um deles, você tem uma forma diferente de você usar o tempo. Você sempre volta em todos eles. Você tem aquele shift que você volta. Mas em cada um dos mundos tem uma propriedade diferente do tempo. E você tem que combinar essa propriedade com o seu poder de voltar no tempo. Cara, sinceramente, Braid é um jogo que, além de ser bonito, é difícil pra cacete. Entendi. E tem um final que é... Nossa, não vou falar pra não ter spoiler pra galera. Mas, cara, o final é absurdo. Certamente tem a ver com viagem no tempo. Cara, sério, tem um final. E outra, o Braid, ele tem uma característica que, também não vou dizer o que que é, mas foi assim: eu zerei o Braid, falei, caraca, maluco, sou foda, zerei e tal, não sei o que. Aí eu fui no YouTube e coloquei, ah, final de Braid, apareceu final alternativo. Eu, como assim final alternativo? Ah, se você pegar as estrelas, eu, meu Deus, que estrelas! Que estrelas, exato. Estrelas. Uhum. E tipo assim, você não descobre que existem as tais estrelas no jogo. Uhum. É uma coisa assim, surreal. E o jogo é muito bacana, cara. O que eu acho bacanésimo também no Braid, cara, é que você precisa meio que desenroscar o seu cérebro a cada mundo novo, cara. Exatamente. Sim. O último é absurdo. O último é... Ué. Puta que pariu. O que tem o anel que faz o tempo dentro de uma esfera ser diferente de todo o resto, né? Esse é o penúltimo. Ah, sim, é verdade. O último é o 1, pô. Um jogo que eu tive essa dificuldade no início do raciocínio e tal foi o Portal. Porque você tinha que pensar, né? Pô, abre aqui, abre lá e tal. Tem com os portals, rapaz. Você tem que pensar com os portais. Aquele trailer do Portal, quando saiu em 2006, eu fiquei um ano esperando pra esse jogo sair, cara. Pois eu vi o trailer e falava, meu Deus, que jogo foda. Foda? Foda? Você acha Azaghal? Foda? O quê? Não gosta não, cara? Bom dia, Azaghal. É chatíssimo. Pô, um dos melhores jogos de puta que pariu, cara. Azaghal, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agradar o Azaghal. Você gostava dos point and clicks das antigas, tipo Full Throttle, Day of Tentacles, sim. The Digs, certo? Sim, por meia hora, talvez, sim. Full Throttle que eu joguei, os outros eu não faço ideia. É, ele jogou Full Throttle. Ele lembra do Father Torque. Father Torque era foda, é verdade. E o cara vai lá, don't put my lips on there. Isso foi uma lição de vida do caralho, cara. Então, eu queria recomendar pra você um jogo que é um dos meus favoritos, chama Machinarium. Machinarium? É de iPhone? Ele, não ele saiu pra... eu acho que tem uma versão pra iPad já. Ele saiu pra PC e Mac. Nossa, eu sei qual é, lindo. E também, cara, além de ser bonito, é um point and click extremamente desafiador. Eu não pude cobrar porque é pro iPad 2 só. Puta. Ah, então eu posso, jovem. Machinarium, é isso? Machinarium. Da mesma empresa tem também o Samoroshi, que é mais simplesinho, mas também é bacana pra caramba. E cara, é assim, se você gosta de point and click, você vai adorar esse, porque esse daí, diferente desses exemplos que eu dei, ele não tem diálogo. É tudo na base da ação, do que tá acontecendo no cenário, das reações do robô, que você é um robô que tem que resgatar a sua namorada, que foi raptada, essa é a história. E cara, é um jogo assim que te prende, você não consegue parar, você tá desafiando tua mente o tempo todo ali, e é muito gratificante, sabe? E ele tem aquela coisa de você combinar itens pra resolver as situações. Mas e é tal. Independente? É independente, cara. Então, de uma... Pode entrar. Não, é de uma produtora... Não, falta, né? não pode falar! É da Amanita Design, não é, cara? O nome da empresa? A arte é impressionante. A arte exatamente. É puta que pariu, cara. Parabéns. É, Amanita Design, nome da empresa. Exatamente, cara. E eles são fantásticos no trabalho deles. E qual é aquele jogo de um bonequinho preto que vai andando e se cai na água morre? Porra, Limbo? É Limbo. Ah, tá. A gente tá falando a mesma hora. Eu vi vocês falando, mas eu não sabia que era isso. É. Esse jogo é muito foda, cara. Ele lembra um pouco o Braid, né? Aquela ideia de puzzle e você tem que pensar e morre e tal, morre fácil. Mas o jogo é trágico, né, cara? Muito. O garoto morre de umas formas assim que... Eu acho legal o jogo que você morre fácil. Eu gosto. Eu acho bacana, porque ele não é... Assim, o jogo você pode voltar logo antes, né? Um pouquinho antes de você... E, assim, o maneiro do Limbo, que eu acho, é que o garoto é bem humano. Ele não pula muito alto, ele não corre muito. Mas ele é um garoto, não faz... cara. Um garoto. Não, a gente não sabe se ele é um garoto. Ah, whatever, cara. A pessoa lá. Não, mas é porque sim, pode. Eu imaginei ele como um carinha, sabe qual é? Um carinha tipo cabeçudo. É, exatamente, tipo o Braid, que é um carinha cabeçudo de terninho. É o Bolinha, não, sabe? Não. Na abertura do jogo ele fala. Ele fala? Não, tem escrito, tipo, não sei o que, pra encontrar a sua irmã, não sei o que, a boy enters limbo. Ele fala isso, é a frase, a definição do jogo é essa. Caralho, ele ignorou completamente a abertura do jogo. Completamente. Tipo, o maneiro do limbo também, cara, é que não tem trilha sonora, né, bicho? Você tem. É só barulho, cara. Só barulho, cara. É aquela aranha, maluco. Puta que pariu. Cara, como é que passa da aranha? Eu não passei da aranha. Passou, não? Eu chego perto, ela chega, pum, te dá uma porrada e pá! Você tem que pegar. Esperando pra bater, né? Pra pegar a armadilha, aí você volta, puxa a armadilha, coloca a armadilha embaixo do Tem uma armadilha? Tem armadilha. Armadilha de urso, aquela que arranca a perna. Aquela que mata, que destrói, sabe? Você não ficou lá pra trás? Não, tem uma numa árvore logo atrás. Aí quando ela bate no chão, três vezes, a parada cai, entendeu? Ah, ela tem que bater. E você puxa. Mas por isso que a trilha sonora é importante, cara. Porque você escuta a parada cair. Foda. Quando ela dá porrada, tu fica tentando, aí você ouve um. Ele é pim, pim, pim, pim. Aí você, porra, caiu, aí você volta. Volta, aí você fica embaixo dela, vai bater em você, você corre pra trás, ela borra algum negócio na pata. Muito obrigado. O Pem Pem Pem do Adrien foi mais fiel do que o meu Shoroloff. Olha só, tem outro jogo que lançou pra iOS agora que eu vi muito falar no Twitter, brasileiro, que é o Legendary Heroes, mas eu não conheço. Legendary Heroes, saiu há pouco tempo. Né? Brasileiro. Brasileiro, cara. Então, foi produzido pela Maya Games, é um RTS de ação e é gratuito, cara, isso que é o mais louco, cara, é gratuito. Excelente. E assim, o visual dele lembra o Warcraft 3, que a gente até mencionou aí, e é muito bonito, cara, muito bonito mesmo. Tem vários personagens, heróis pra você escolher e o legal é que dá pra você controlar até três personagens na mesma partida, cara. Então, é um feito muito grande pro estúdio brasileiro. Peraí, Legendary Heroes? Isso. Você tá me zoando? Não, tem nada a ver com... Tem o Highlander, a Xena e o Hércules aqui no site? Que site é esse que tu entrou? LegendaryHeroes.com. Tem o Highlander, a Xena e o Hércules. Olha aí. Não é isso, cara. Porra, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Eu pensei no maluco. Foi Legendary Heroes iPhone, cara. Aqui, ó. Terraria também é independente. Terraria... O Terraria é o Minecraft 2D. Exato. Ou, como eu vi outra pessoa falar, o Minecraft é o Terraria em 3D. Não. O negócio... Qual é, afinal, Tostines? Vem demais porque é fresquinho. O negócio do Terraria foi uma sacada que... Foram dois caras que fizeram, né? Eles pegaram e aproveitaram esse boom do Minecraft, né? Isso foi feito ano passado. Ah, então veio depois. Veio depois então, o Minecraft. Então o Terraria é o Minecraft em 2D. Isso, eles fizeram inspirado no Minecraft. Ah. Inclusive havia uma discussão se o Terraria iria desbancar o Minecraft. Acabou não desbancando, mas vendeu muito. Vendeu mais de 1 milhão de cópias na Steam. Mas tem gente que diz que o Terraria ele tem mais um aspecto de um jogo em si. Enquanto o Minecraft é muito livre. É mais objetivo. Não é mais tem objetivo. Meio que objetivo, né? O Terraria você tem quests, essas coisas e tal, né? O Terraria aproveitou aquele negócio do Minecraft de ter vários blocos com propriedades, né? Então você tem um bloquinho de pedra, um bloquinho de terra, de areia. Só que... E também aproveitou aquele negócio do mundo gerado aleatoriamente. Sim. Então toda vez monstros que você... também, né? Da noite, né? Que os monstros vêm... Isso é comum nos dois, não é? Isso, comum nos dois. Monstros de noite, Isso. Terraria tem monstro de dia também agora, né? Ah, é? Caraca, que maneiro. Eu tenho esse jogo. O Terraria, inclusive, há pouco tempo lançou a versão 1.0, 1.1 do Terraria, que mudou um monte de coisa e o Terraria sempre foi focado mais na aventura, né? Dentro do Terraria você tem muitas armas, você tem bazuca, canhão de estrela. Experiência, né? Você tem, com certeza. Você tem vários tipos de poções. Você tem boss, né? Você tem os monstros mais difíceis. Você tem o inferno, vários níveis de progressão. Então, a parte de aventura, de você se aventurar no jogo, tem inferno no jogo? Tem inferno. No Minecraft também tem. O do Minecraft é o Nether, né? Ele queria chamar de inferno na primeira parte, mas tiveram muita polêmica lá e ele chamou de Nether, né? E é um submundo aí de uma mitologia que eu não sei, não lembro. É o inferno, porra. É tudo cheio de lava e quente e porra. E o Terraria, então, ele aproveitou esse boom do Minecraft, fez esse negócio mais aventuresco, né? Uhum. E deu muito certo, né? Os caras que já faziam vídeos no YouTube de Minecraft, na época, cada vídeo de Minecraft pegava milhões de visualizações, né? Uhum. Eles fizeram também vídeo de Terraria, já que era algo muito parecido. E aí bombou e foi um sucesso tremendo o indie, né? Qual é o melhor? Então, você, essa é uma pergunta que me perguntam muito. Uhum. Perguntavam mais quando eu fazia vídeo de Terraria. Mas você, é que nem você perguntar, qual que é o melhor, Battlefield ou Modern Warfare 3? Battlefield. Mas você entende Jovem que os dois... High five. High five. Skype high five. É, Spotify. Mas você entende que são dois jogos que, apesar de serem o mesmo estilo, eles têm mecânicas e sim. E tem objetivos diferentes. É, são jogabilidades totalmente diferentes. Mas então, o Battlefield 3 é aquele jogo mais estratégico, você joga em equipe, sim. Mais lento, a jogabilidade é mais lenta, né? Sim, você sim. Tem que meio que camperar e tal. Não, começa não. Falou o camper, né? O sniper não é problema. Falou. Sniper não é camper. Ah, não. Não é, é o quê? Não é mesmo. O sniper está no momento certo, no lugar certo, pra dar suporte ao seu time. Aham, uhum. Esse negócio do camper, as pessoas têm um preconceito, mas é uma estratégia válida, né? E ela é bastante usada no Battlefield. Já o Modern Warfare é aquela coisa mais rápida, né? Você sai girando, tentando matar um monte de inimigo. E a mesma coisa com o Terraria Minecraft. O Minecraft era aquela coisa, é 3D, né? A primeira coisa aí que já tem a mega diferença, que o Terraria é 2D, Minecraft é 3D. E o Minecraft é aquela coisa, exploração, construção, sobrevivência. No Terraria tem também sobrevivência, mas é muito mais aventura. Você tentar matar os bichos mais difíceis, conseguir todos os itens. Mas também não tem fim, né? Não tem fim, que nem o Minecraft. Não tem fim. Você fica jogando forever aquilo. Forever, até uhum. Você... Vai criando mais cenário, coisas. Não, o Terraria não. O Terraria, ele tem um limite. Inclusive, quando você... Isso, tem. Quando você cria o mapa, você pode escolher mapa pequeno, médio ou grande. Se você for andando pro lado esquerdo, por exemplo, vai chegar uma hora que você não consegue andar mais, né? Ah, vai ter parede invisível? É, vai ter parede invisível. Eita! Na verdade, tem um oceano, né? Ah, tem um oceano. É normal. Pô, a parede invisível é foda hoje em dia, é foda. Aquela cerquinha maldita, né? A cerquinha, que o cara mata o dragão e não pula a cerquinha, porra. É foda. É, exatamente. Porra, isso é foda, mano. Pula essa merda, tu filha. Pula essa merda, cara. E outra coisa que o Minecraft ele tem de diferente é a comunidade de mods, né? De modificações. Uhum. Muito maior. Ah, hoje sim. Também, um dos motivos que o Minecraft continua tão forte é que existe uma comunidade gigantesca criando várias coisas pro Minecraft, né? Tem gente que cria novas texturas, novos itens, novas formas de jogo. E o cara, o Note, ele é um cara que conversa muito com a comunidade, né? Um dos fatores de sucesso aí, né? A Zagal tá jogando UniWar. Porra, velhos tempos, cara. Pelo menos isso, né? Ai, vamos jogar o UniWar, todo mundo, pô. UniWar, me procurem lá, Azaghal, menos ser detonado. Esse Nerdcast é dedicado a Lucas Duarte dos Santos, de Itabira, Minas Gerais. Nos deixou recentemente, fã do Nerdcast. Desejamos muita força para sua família e amigos.